estamos começando aqui mais um LocomoCast Podcast, mais viajada para as férias. Nós estamos aqui para bater um papo sobre os saudosos anos 90. Quem apresenta é Rafael Tanicho. Estamos aqui com Suede. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Estamos aqui com Pedro Tanicho. Eu. Estamos aqui com o nosso queridíssimo Henrique Polsoni. Olá, eu já era velho nos anos 90. E vamos lá então para bater um papo sobre comidinha, sobre aniversário, sobre o que, que a gente assistia, como a gente brincava e tudo mais. Sobe o som! Bom, acho que é um dos maiores micos que a gente viveu. Foram os nossos aniversários nos anos 90. Eu tenho trauma com o aniversário dos anos 90. É uma foda, né? Porque aniversário dos anos 90, você ainda tinha aquele negócio do com quem será, tinha o bexigão, né? Tinha umas coisas... Bexigão é uma coisa que você não se vê mais. Vê? Vê. Eu fui num aniversário esses tempos atrás numa pizzaria e fizeram um bexigão lá. Caraca. Inclusive tem um amigo nosso que a gente tava comentando aqui antes. E ele foi estourar o bexigão. Tava cheio de criançada assim embaixo. Ele foi estourar o bexigão. Ele subiu e deu uma sacada assim de voleibol. Mandou tanta bala na cara da criançada que saíram tudo chorando depois. Não, mas é isso que se faz, né? Agora, os aniversários antigamente eram bem bacanas, né? Eu achava mais legal do que o formato de hoje. Se falaram que pagaram muito mico ou não, eu tenho saudade disso. Você tinha aquele negócio, você fazia o convitinho, levar... Hoje em dia, tipo, o aniversário da criança é no salão de festas de XPTO. Antigamente era em casa, com aquelas mesas cobertas com crepom, você lembra? Exatamente. Aquela bala de coco com rabinho. Isso. Nossa, boa pra caralho. Parecia um cometa. Tá que pariu. E inclusive tinha guerra de bala de coco sempre, com o rabinho assim, você via voando, como se fosse cometa mesmo. Exatamente. E existia a maior das frustrações dos aniversários, que era ganhar roupa. Sim. Hoje em dia eu sou maluco pra ganhar roupa. Eu criança. E a surpresinha no final do aniversário? O saquinho surpresa. Saquinho surpresa. Saquinho surpresa. Normalmente não era um saquinho, era aquele embrulho de papel, assim, dobrado, que dobrava nas beiradas e enchia de coisa dentro. É tipo saquinho de pipoca? Não. Porque eu lembro de saquinho, mas era uma embalagem. Era tipo um papelão, assim, que ele, depois que dobrava, virava meio que parecido com uma lata de coca, só que dobrado nas laterais, assim. Aí a mãe deixava um lado aberto e enfiava umas coisas muito ruins dentro. Lembrei. Língua de sogra, um carrinho de R$1,99. Um apito. Comprava aquelas porra tudo de saco. Você lembra que tinha um saco gigante de apito que nenhum funcionava? Eu gostava. Pegava lá no galho doces. Eu gostava muito quando vi um aviãozinho. Aviãozinho, é verdade. O aviãozinho hoje serve pra outra coisa, né? Sim. O aviãozinho faz muita felicidade de gente por aí, curte Pepsi. Exatamente. Mas, ó... O bexigão, eu lembro que a nossa mãe, minha do Pedro, ela colocava um bexigão só com farinha. Nossa! E um bexigão com farinha e doces. Sim. Então, tipo, o primeiro que estourava era pra enganar a trouxa, tá ligado? Era aquele negócio, todo mundo lá embaixo, ai, caralho, eu quero isso daí e tal. Na hora que furava, puta, aquele baile de farinha, todo mundo procurando já no chão, tá ligado? Eu não tinha nada. Uma coisa que eu lembro dos anos 90... É que assim, na nossa casa, quando eu tinha festa de aniversário, ia os amigos lá tudo ajudar em emperequetar tudo. E teve um aniversário meu que era do Horácio, os enfeites. E tinha coisa de isopor feita do Horácio e tal. Lembrei dessa porra. E tinha aquelas velhinhas que soltavam faísca pra caralho. Na hora do parabéns acender aquela merda, começou a sair faísca, botar fogo nos isopor pra caralho. Pegaram aquela porra, ela desesperada, jogaram assim, jogaram na minha cabeça o bagulho pegando fogo. Não, foi foda, foi foda. Eu lembro dessa história, numa história de infância. Acho que eu já contei essa. É muito boa essa história, cara. Teve um aniversário meu que não foi ninguém. Ah, mas isso aí era normal. Então, e aniversário que vai duas pessoas. Mas não foi ninguém, e daí, acho que se não me engano, só foi um amigo meu da escola. Mas nem Pedro foi no seu aniversário? Pedro foi, cara. Pedro morava lá, ele não tinha muita opção. Mas, tipo, daí... O Pedro e o Marcelo saíram na rua chamando os amigos deles, que eram mais velhos ali, pra ir. Pra eu ter alguém no meu aniversário, cara. Isso é muito triste. Pra caralho, mano. Frustra uma criança. Pessoas, pais de filhos que são novos e não são tão populares, paga uma molecada, faz de conta, sabe? É. Eu lembro, já tive aniversário de chamar, tipo, a sala inteira e aparecer duas pessoas. Exatamente. Isso já aconteceu comigo também, mas... Não, hoje em dia nem liga. Tipo, hoje em dia eu não quero mais nem saber de festa de aniversário. Meu aniversário esse ano teve nada. triste. É verdade, é verdade. A Jéssica tá te devendo um bolo até hoje. É, inclusive as pessoas que eu chamei me deram bolo pra caralho, né? É verdade. Valeu, eu João. Eu te paguei um latão. O Álvaro, eu até falo, não, beleza, o Álvaro tava lesado em casa, mas o resto, e o Outcast tava trabalhando, o resto é pau no cu de todo mundo. Você não me chamou, então eu quero que você se foda. Você estava sumido no meio das drogas lá em Ribeirão Preto. É, aquilo lá é terra de droga, né? Sim. É. Lá é ambiente de música, e ambiente de música é ambiente de droga. Exato. Mas os aniversários eram muito bons. Eram muito bons. Tinha, sim. Uma coisa que eu sinto falta, ainda bem que eu tenho a Jéssica na minha vida, que ela faz docinhos. Cara, uma coisa que eu não lembro, nas últimas festas, que nas duas últimas que teve lá na casa da Jéssica, que teve brigadeiro, é o brigadeiro da minha infância, cara. Então, a Jéssica ainda faz os aniversários da maneira tradicional. Sim, sim, é bom pra caralho. O bolo decorado, os docinhos e tudo mais. Isso é da hora. Velinha. Exatamente. É, bom. Foto da galinha pitadinha atrás. Não, de unicórnio. O meu não teve velinha, teve que apagar o isqueiro. Foi. Pois é. Mas o que vale a intenção, né? Exato. E aí, conta a experiência, hein, Henrique? Você não falou nada. É, não, eu fiz alguns comentários, alguns irrelevantes, né? Mas... toda essa minha infância eu morava num sítio. Então meus aniversários eram feitos no sítio. Tinha um parquinho com balanço, gangorra, roda de girar. Porque afinal de contas é isso que a roda faz, ela é gira. É tipo isso, né? Né? Se ela falhar nisso, ela não tem por que existir. Exato. E foi muito bom. Muito bom. Aí tem algumas histórias, até mesmo com integrantes dessa... Desta bancada. Desta bancada, né? Maquinistas desse trem, Locomotiva 26. Mas não vamos queimar pauta, né? Às vezes pode aparecer uma nova história de infância aí, né? Teremos. É. Precisa, né? Porque todo mundo... É um dos episódios que o pessoal que escuta fala, porra, eu gosto pra caralho desses episódios, é assim. História de churrasco. História também. De churrasco. Tudo que é história nossa de vivência de bosta que a gente já teve. É porque a vida dos depressão, outros... né, cara? Vida das outras pessoas é muito interessante, né? Tanto sim, que sim. Big Brother faz esse sucesso todo, né? Verdade. Aliás, fica aí a recomendação, Suede, entre lágrimas e vacilos. A gente conta a história da vida do Suede. Uma até coisa a não tem a ver com a outra, velho. Vamos continuar essa porra. Tá aí no link. Não, e a minha infância foi todos os aniversários. Às vezes tinha aniversário, e provavelmente vocês também, aniversários na própria escola. Sim. Teve. Mas aí é mais constrangedor ainda. É uma bosta. Muito constrangedor. Porque tem gente que você odeia lá no meio. Exato, e você é obrigado a convidar, porque você não convidou, foi a sua mãe que convidou. E não tem opção, porque ele tá na sala. Exato, você não pode expulsar o coleguinha de sala, porque você não gosta dele. É sim. Uma bosta. Uma coisa que já aconteceu comigo, foi meio vergonhoso, foi do tipo... tinha um amigo nosso, não lembro o nome dele, mas ele chamou pro aniversário e tal. Aí, no dia que tava marcado, eu peguei e fui na casa dele, meu pai me levou. Cheguei lá com o presente na mão, ninguém. Aí ele virou pra mim, foi ontem, velho. Nossa! Aí, que bosta, tô seu presente aqui, velho. Mas ficou lá pra curtir um embora. Pelo menos sobrou algum doce pra você comer? Não. Porra. Triste, aí eu porra. Meio que fiquei, caralho, velho, como assim? Como que alguém erra a data do aniversário que tá escrito no convite? Que antigamente a pessoa comprava um cartãozinho sim. Na papelaria e escrevia tudo à mão, convite por convite. E tava escrito lá a porra da data. Eu não lembro por que a gente errou a data. É porque talvez ele não queria você no aniversário dele. Provavelmente ele colocou de propósito o seu com a data errada. Sim, só pra ganhar o presente e deixar eu ir embora depois. Exato. Com cara de cu. Exato. Sabe qual que era outra bosta? O bolo nunca sobrava, porque todo mundo levava bolo embora. É. Bolo pra mãe, né? Isso é uma bosta. Exato. Isso é uma bosta. Deixa eu levar um pedacinho pra minha mãe, pro meu pai. Ele levava uns 15 pratinhos assim na mão. Isso bolo... é o retrato do Brasil. Um bolo que eu gostava, que é retrato do Brasil de verdade. Bolo gelado embrulhado em papel alumínio. Exato. Não, esse mas bolo é não assim, em cima do outro. Bolo de abacaxi ou aquele bolo branco felpudo com pêssego em cima. Fazendo uma flor com uma cereja no meio. Cara, eu curto. Digo mais: pegar o bolo do aniversário, enrolar no papel alumínio e congelar. Sim. O bolo congelado é um tesão também. O pessoal fala que fica mais gostoso. Fica, quanto mais velho, melhor. Quanto existe mais uma velho, tradição melhor. De casamento, né? Só aproveitando o gancho do bolo, que dizem que, tipo, você tem que congelar o bolo do seu casamento depois de um ano comê-lo. É, às vezes foi isso que deu errado, né? É, por isso tem tanta viúva no mundo. Você fez isso, cara. Hã? O quê? Sueli, fala aí dos seus tristes aniversários. Não, cara, assim, tipo, eu tive sorte de quando eu era criança. Eu não lembro muito, mas o que eu lembro é que minha mãe, ela preparava tudo, a mesa, fazia e tal. E ela desenvolvia as brincadeiras, a gente fazia dança das cadeiras, a gente fazia essas coisas. É, tinha pra caralho. Dança da cadeira é um negócio que eu detestava, mas sempre tinha e sempre tinha que participar. É verdade. Sempre. Teve o meu aniversário, eu não lembro, acho que foi de 5. Só uma observação. Tinha gincana? Eu odiava aniversário que tinha gincana. Nego, nossa, velho. Já fui em aniversário que o nego fez aquele negócio de estourar bexiga, um na barriga do outro. Sim. E de levar o ovo na colher. Ah, toma no cu, cara. Eu tô aqui pra comer, porra. Eu nunca vi isso, não. Nossa, é uma bosta. Gincana não tinha nos meus. Tinha dança das cadeiras e com certeza. Bexigão tinha, com certeza. Mas a farinha minha mãe só colocou uma vez, porque dá trabalho pra limpar depois. Então, sem farinha, só balinha mesmo. E meu aniversário. Perdão. Meu aniversário de 5 anos. Alguém arrotou. Foi Coca-Cola. Foi num circo. Foi um Pedro. Concentrou pra caralho, menino. Foi num circo, né? Foi com Banana de Pijama. Que tava se apresentando no circo. Cara, eu acho que eu lembro dessa porra desse circo. E deixaram você sair de dentro desse circo depois do festa? Minha mãe foi lá, conversou com a galera e tal, pra eles tirarem foto pra mim, levou um bolo pra tirar. Tiraram foto com você, o pessoal do circo, né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ver esse rapaz aqui, né? Exatamente, essa porra, né? Sem pagar ainda? Caralho. Um comentário que eu fiz no grupo, eu acho que não muita gente percebeu, que tem uma foto do Sué de criança circulando até hoje. Né? Virou figurinha e tudo mais. Melhor figurinha, cara. Melhor figurinha da vida. E lembra daquele negócio que a mulher grávida, quando sente muita vontade de comer alguma coisa e ela não come, a criança nasce com a cara? A sua mãe tava com vontade de comer um acidente em uma usina nuclear, né? Sua mãe queria comer Chernobyl, né, mano? Aquele pé de elefante, né, que ficou sobrando. Nossa senhora. Ok. Vocês viram que vocês levaram o bronco da minha mãe, que a gente consiga. Mas ela curte o que a gente fala, vai. Exatamente, ela dá exato. E levou um bolo e tal no circo. E era, mano, é muito velha essa lembrança, é muito anos 90. Circo montado em cidade pequena, Banana de Pijama, aquele povo vestido de banana, um palhaço com a maquiagem super mal feita. Tá, cara, ligado? Mas eu te falo que circo hoje em dia ainda existe pra caramba. Ainda vem aqui em Matão de vez em quando. E era agora pra caralho. Vai pra caralho na cidade que eu trabalhava. Porque. E lá é o circo mais bad vibe do mundo, porque você passa lá e não tem ninguém. Caralho, imagina, porque lá é uma cidade bosta. Tem 3 mil habitantes aquela bosta, ninguém vai na merda do circo. E toda vez que monta o circo, dá aqueles temporal de vento e leva metade das cadeiras que eles têm embora. Leva a tenda, né? É, e toda vez que vai a porra do circo na cidade, aumenta pra caralho a população de cachorro abandonado. Filhas da puta. Bando de filho da puta. Então, eles vão lá pra desovar os cachorros? É, eles vão lá pra desovar o cachorro, perder umas cadeiras e ir embora. Que pariu, cara. Cara, mas de aniversário é isso. Alguém mais tem aniversário? Aniversário? É que o clássico de aniversário, o maior clássico de aniversário, a gente falou que é a bala de coco. Exatamente. É a bala de coco. Exatamente. O que mais tem? Tinha bastante coisa de... Salgadinho, né? Salgadinho, mas salgadinho aniversário ainda... Aniversário de criança é... Fatal salgadinho. É que hoje em dia ainda são os mesmos, né? É. Mas existem duas categorias. Existe o cachorro quente. O pão com carne moída. O pão com carne moída e existe o salgadinho e salgadinho. Eu vejo o cachorro quente e o pão com carne moída mais anos 90 do que o salgadinho. Sim, sim. O salgadinho nem tanto. Até tinha bastante, mas eu não... Sim, mas era aniversário Nutella. É, assim, a mãe não quis ter muito trabalho com a criança, assim, encomendou o bagulho. Foi lá no Tititi Salgados e comprou um centro. Você fez dois comerciais hoje já. É verdade. Mas tem também a torta, cara, que as mães faziam. Torta? Que torta. É? Uma torta. Era uma torta super simples. Sim, batia no liquidificador? É. Era uma torta com super simples. Com ervilha e frango. Isso. Não, era uma mais simples ainda, que quando você levava... Era só farinha e água. Que assim, tipo, quando você tinha que levar o pratinho de salgado na escola, que ia ter alguma coisa, você levava dessa torta, sobrava. Mas era... é dessa que eu tô falando, que a pessoa vai, bate um negócio no liquidificador, mistura com ervilha e frango e bota pra assar. Mas não era ervilha e frango. Não sei se era de linguiça, de alguma coisa. Mas sabe o que é mais clássico dos anos 90 do que essa torta? A torta feita com pão de forma. É verdade. É verdade. Que a mãe pegava assim, botava um monte de pão de forma, botava os recheios lá, botava mais pão de forma em cima. Mas pera. Melava com maionese. É, e só, não botava forno nem nada. Pera, vamos subir o som então e a gente entra falando das comidinhas. É, fechou. Nem tudo é como você quer. Nem tudo pode ser perfeito. Uma outra coisa que ficou bem alta dos anos 90 eram as comidas. Sim, e inclusive voltou uma ano passado, que é a bolacha Ipopó. É. Que é clássico dos anos 90 e sumiu do nada e agora voltou. Vocês lembram daquele brinquedinho que vinha na bolacha Ipopó, que era um hipopótamo que ele prendia assim na roupa e tal? Não. Eu lembro. Porra. Eu lembro. Não era, é tipo aquele agarradinhos, né? Isso, exatamente. O que eu lembro de brinquedinho que vinha com comida dessa época era... Que agora, hoje em dia, é nome de coisa sexual, que é o pirocóptero. Pirocóptero. Eu lembro. E aqueles pirulitos... Era muito legal aquilo. Aqueles pirulitos daquela época eram bons. Como que é o nome daquilo? Aquele pirulito... Isso que daí que você tá fazendo? Isso pra mim é uma punheta invertida. Eu sei que você tá falando do Deep Leak, mas Deep Leak. Daí é muito esquisito. Deep Leak. Que ainda existe, essa porra existe, não sabia. Existe. A gente existe. Foi... Criando tumor em crianças até hoje. É, a gente foi em São Carlos, comia uns... A gente foi lá porque a Jéssica foi vender cookie e tinha um tinha carrinho. Tinha um food truck. Aí eu vi, caralho, Deep Leak, essa merda deve estar vencida faz uns 15 anos, né? Aliás, fica a recomendação aí do Jamaica, sei lá o quê, como que era? Deixa eu pegar o cartão aqui, pô, caralho. Pô, porque é muito do caralho. As comidas lá são sensacionais. Se você tá em São Carlos aí, tá passando por São Carlos ou é de São Carlos, vá no... Jamaica Petiscos Express Food Trailer. É do caralho. É fantástico. Ok. Só pra constar, no Facebook é Cozinha Santos Santos. É, bem, tudo a ver, né? Globo e você. Kinder Ovo, 50 centavos, R$1. R$1 no máximo. Pra caralho, eu comi tanto Kinder Ovo naquela época. Hoje a nossa em dia... tia comprava caixas, mas não é a caixinha com três. Tipo aqueles pentes de ovo que você compra normal, exatamente. Era pente de Kinder Ovo. Era de Kinder Ovo, cara. Era de Kinder e vinham as estatuetinhas de samurai, de metal. Cara, os ou brindes. Vinha aqueles bichinhos de bolinha que você podia misturar os bichinhos e tal. Eu não tô zoando. A última vez que eu comprei um Kinder Ovo, veio uma borrachinha que você prende um pano. É. E eu não sei que merda que era aquela até hoje. Cara, os brindes da Kinder Ovo antes eram muito incríveis, eram muito legais. Era da hora. Eu lembro que tinha uns animais de bolinha que você montava eles lá, era legal pra caralho. E você podia montar, sei lá, metade rinoceronte, metade leão, sabe? Sim. Tem era uma foda. Época que vinha umas tartaruguinhas, você lembra? Muito da hora. Porra, existia 2 milhões de tartaruguinhas diferentes. Era muito show e era muito bem feitinho, né? Hoje em dia é uma merda de um brinquedo de plástico que não faz porra nenhuma, mano, e você cola um adesivo. Na época do Natal vinha as figurinhas especiais, ou as figurinhas, né? Ou as miniaturinhas especial de Natal também. Era legal pra caralho. Hoje o Kinder Ovo você vai pagar em uns 7 reais, mais ou menos, né? Apesar que eu comprei esses dias eles deram uma engrossada no chocolate. Ah, é? Não, ainda bem, né? É, mas não, né? Não o suficiente pra pagar R$7. Mas falando de chocolate e tartaruguinhas, tortuguitas que surgiram nos anos 90. Eu fico puto, o Pedro não faz o ritual da tortuguita. Eu começo pelo casco. É. Não, tá completamente errado. Você tem que começar pela cabeça, as perninhas, rabinho. Cabeça, ombro, joelho e pé. E depois você dá aquela bocanhada no meio. No meio. Exato. Sabe o que? Você já viu o Pedro comendo Kit Kat? Tira de contexto. Graças a Deus, não. Ele come no meio. Retardado, né? Retardado. Mas assim, o Kit Kat é uma coisa que era dos anos 90, parou, voltou, faz o quê? Aqui no Brasil. Você tá brincando, né? Que era dos anos 90. É, cara. Aqui no Brasil existia, era numa embalagem de alumínio enfiado num sleevezinho de papel. Sabe aquele sleeve que cobre só o meio do bagulho? Sim. Caralho, melhor embalagem. Era uma embalagem boa, hoje em dia ainda é legal. Mas hoje embalagem. Em dia no calor é uma bosta. Não, mas naquela época também, principalmente é o verdade. Kit Kat saiu de linha, porque no calor era uma merda que derretia tudo, era chocolate importado. Calor quanto é hoje. Guaraná na garrafa de cerveja, vocês lembram? Sim, pra caralho, Guaraná Skin Cariol. Guaraná Ideal. Não, Ideal ainda existe, né? Mas existe. Guaraná Skin Cariol na garrafa de cerveja. Escrito cerveja. Sim, escrito cerveja. Né? A mesma garrafa de hoje em dia é aquela que tava servindo Guaraná 20 anos atrás. Tinha um Guaraná que eu adorava. Tinha um índio na frente. Chama Tupinambá. É. Sim, certo. Pra caralho. Muito bom esse guaraná. Cara, cadê o seu abridor que ficava aí? Sumiu. Então, de tanto a Serena brincar, ele despencou. Ele deve estar na gaveta de cozinha. É um abridor do Taí. Nossa. Taí, pra quem não sabe, hoje é Quat. Exatamente. Sim. Uhum. Porra. E dessa época, o Guaraná era Guaraná da marca de cervejinha, Guaraná Brahma. É verdade, é verdade. E outra coisa ligada ao Guaraná, que tinha muito nos anos 90 e a gente encontrou em casa esses tempos atrás, o Guaraná era aquela garrafa de tampa de metal. Ah, porra. Era uma tampinha de plástico que você cravava nele e você e virava hoje. De rosca. Eu tenho até hoje, tem duas. Uma azul e uma amarela. É muito isso clássico, é foda, né? Isso é foda, cara. Serve isso certinho é nas garrafas de um litro da Coca-Cola. Olha aí. Aí. Dica olha pra você, do Henrique, escute Paul Sunny. Porra. Tô vendendo. R$75 cada vedação. Raridade, né? Anos 90, de comidinhas. Serve aqueles garfinhos com desenho pra comidinha? Aquelas colherzinhas com desenho? Sim, pô. Que tinha desenho da tartaruguinha, que tinha. Exato, uma menininha, um reizinho e tal, com a coroinha. É legal. Tinha isso, um conjunto de talheres. Que tinham desenhos clavejados. É verdade. Cara, nos anos 90 também tinha um bagulho que eu não sei como. A gente comprava por cada embalagem, que era aquele suco de embalagem de plástico que tinha gosto de porra nenhuma. Era legal só pra você ter uma arma ou um carrinho. É, sabe? Você comprava um Fusca. Sim. É, extrato de tumor, aquele negócio. Sim. Parecia um detergente, assim. Hoje em dia o pessoal vê aquela Mountain Dew e fala que, nossa, refrigerante parece radioativo, que é um verde muito forte. Não, você não sabe o que é radioativo. É, aquele suco brilhava no escuro. Você comprava no varejão. Sim, varejão passarinho, puta, que não existe mais. Olha aí, mais um. Mas esse não existe. Hoje, em Araraquara existe, foda-se, eu tô falando de Matão. Mesmo todo. Uma coisa, o kit cantina de escola. Guardar chuvinha, bolinha de futebol e pastilhinha de hortelã. A bolinha de futebol era um negócio que eu comia mano, tanto. O pior demais. É que tudo chocolate drone hidrogenado. É. Que, tipo, na época a gente gostava pra caralho. Hoje, se a gente compra pelo saudosismo, a gente quebra a expectativa de uma forma, cara. A porcentagem de parafina que tem nessa bosta... Esses tempos atrás eu comprei guardar chuvinha pra matar a saudade. É uma merda. É uma merda. Primeiro, não compre pra matar a saudade, você vai se arrepender. E se você pegar aquela bosta, arrancar o cabinho, enfiar um barbante dentro e acender, você tem uma vela. É verdade. Pior que é verdade. Eu não sei até onde vai o alcance... Do podcast, mas aqui na nossa cidade a gente ganhava no intervalo leite de soja em saquinho. Sim. Sim, sabor sim. Morango. Ainda existe, né? O Mup. É, não, mas o Mup ele veio por causa dos otaku. Sim, sim. De Anime Friends, essas paradas, cara. Os Naruto aí, eles curtem esses Mup. O nego compra, só que o Mup que eles compram é mais ou menos desse tamanho em evento. Os 4 dedos de altura. E o nego paga caro pra caralho nesse negócio, cara. A gente ganhava de merenda, tá e ligado? Não é sim. Bom, velho. Não, a gente pegava e esguichava um no outro. É, merda. Porque aquilo era uma bosta. Só era legal quando vinha suco. Sim, eu comecei a curtir. De laranja. É, exato. E exatamente. Vinha os lanchinhos também de boi ralado. Sim. Cara, teve uma o vez. O boi chegava a mugir quando você mordia o lanchinho. Sim, e a vez que tinha o gato morto dentro da caixa? Ah, isso eu não vi. É verdade. Mas o mais... Ah, não, já era anos 2000. O mais sacano, o mais cretino de todos era quando você abria a porra do pão e tinha goiaba ah, dentro. Isso é uma sacanagem. Não, goiabada é excelente. Não, eu não, curto. Mas só que, é uma frustração, né, cara? Uma criança vai lá e pensa, não, é meu lanche, vai ser meu almoço pro dia. Vou abrir que lá vai ter carne, vai ter uma salsicha. Caralho, tá ele aí. Abre, tem goiabada, velho. Tá aí porque eu não gosto de goiabada. Provavelmente. Porra. Sem falar quando na merenda era aquela sopa de macarrão com feijão. Pode pôr. Nossa. Eu não comia mesmo. E o chocolate? Nossa, o chocolate empelotado. Eu comia. Aquele isso era o maisena, né? Com a... Eu tinha um nojo dessa merda, velho. Mas, ó, o Suede falou do guarda-chuvinha, da bolita, tinha o cigarrinho de chocolate. Cigarrinho de chocolate clássico. Porque esse toda criança queria fumar na época. Sim, era moda fumar, né? Era moda, cara. Exato. Era bonito descolado, fumar. Exatamente. Se você tinha mais de 7 anos e não fumava, você era um otário, né? Exato. Exato. Hoje os descolados são vapers. Sim. Sim. Hoje em dia... 14 anos o pessoal fumava de verdade e andava de XR3. Exato. Exato, cara. Que mais? Comidinhas. Cara, tem... Ah, o chocolate surpresa, porra. Chocolate surpresa, nossa. Que vinha as figurinhas de bicho. Exato. Eu quase completei o de dinossauro. Eu completei o de animais da selva. Tinha o do espaço. De espaço eu não lembro. Eu completei o dos criaturas do mar e o dos dinossauros. O do espaço chegou a completar também. Só que esse eu não lembro. Já quando foi o da Turma da Mônica, não vinha figurinha, mas no chocolate vinha o relevo em chocolate branco de cada personagem. Isso era bom. Pra caralho. Uma coisa que saiu e ficou icônica na época também era o Push Pop. Push Pop. Push Pop. Push Pop. Que era aquele pirulitinho que, em formato de batom, que era um bagulho nojento. Exatamente, se for pensar hoje, é um nojo. Você cravava ele pra fora e chupava aquela merda, botava de volta, guardava tudo mofando no hoje bolso em dia por uma semana. Você até faz essas coisas, né? Crava pra fora, chupa e. Ah, mas é um bagulho que você toma um banho e tá limpo, né? Exatamente. Vocês lembram quando lançou aquele. Eu não lembro. Agora eu não lembro se era um chocolate ou se era um pirulito. Um pirulitão, mas que tinha aqueles negócios que explodia na boca. Era tipo, era de pilique. Não era de pilique. Era um negócio que você comia e realmente tinha umas coisas dentro que explodiam na sua boca. Não, Na verdade, você tava comendo estalinho. E teve isso não é zoeira que eu vou falar. Teve um, depois de pilique, veio um chamado de piloque. Que ele era num saquinho já. Tipo esses saquinhos de bala que a gente trouxe aqui. Que tipo, tinha o desenho de uma uva. Toda noiada de droga, tá ligado? Que você mistura. Era esse pozinho, tipo de pilique mesmo, só que ele explodia. Era hoje, legal. Hoje o pessoal usa dipirona. Dipirona. Ok. Mas frutili é mais velho. Frutili. Ah, mas a gente aproveitou pra caralho também. Ah, sim, pô. Não, sabe o que a gente aproveitou? Frutili? Sabe o que a gente aproveitou pra caralho? Antes você tomava um sorvete e não vinha uma frase motivacional e nem uma madeira de reflorestamento. Você ganhava outro sorvete. Porra, eu tomei muito sorvete de graça com essa bosta. Eu lembro uma vez que a gente tava no zoológico e a gente começou a ganhar em sequência. Sim, sim. É porque naquela época era bom você incentivar a criança a ter uma overdose de açúcar. Hoje em dia não é tão bem aceito pela sociedade você ter uma criança de 5 anos com diabetes tipo 4 já. É, exatamente. Nossa, mas era foda. Eu ficava mais feliz do que, tipo, ah, a vida pode não estar boa, mas melhora com sorvete. Ah, melhora você me der o sorvete. É, melhora, né? Depois que acabou você vai me falar isso, né, filha exatamente. Da puta. Exatamente, tem que estar na embalagem essa porra. Ai, que bosta. O que mais? Eu não sei se entra já na de comidas ou entraria mais em brinquedo, mas os Tazos que vinham nos salgadinhos. Ah, entra em comida. Entra em comida porque é salgadinho, né? Vinha no salgadinho. Não, mas salgadinho. Totalmente comida. Lembra quando o salgadinho vinha com um sachêzinho de mostarda, de ketchup? Aqueles outros molinhos também que era tinha. Era bom, cara. Ruffles vinha com essa porra. É, devia vir essas porra tudo. Era foda. Ultimamente, a única coisa que eu comprava que vinha com essa merda era pacote de torresmo do boteco que vinha... Vocês lembram quando a Elma Chips lançou aqueles molhos loucos? Molhocos? Eu não lembro de ter experimentado. Eram vários molhos bizarros. Ah, não, mas tinha molho doce pra colocar. É, mas eram uns molhos, umas coisas bizarras. Isso é década de 90 também. Você falou molhocos, eu lembrei de geloucos. Geloucos. Mas deixa mais pra frente. Antes disso, verdade, né? Deixa mais pra frente. Mas, pô, era mais divertido comer naquela época, né, cara? É porque naquela época a gente não se preocupava em morrer, né? Apesar que hoje a gente não se preocupa tanto, comemos, né? Ah, depois a gente ainda se preocupa, mas naquela época, porra, eu podia comer mais, né? É verdade. Porque eu lembro que o Tazo que vocês falaram, pra você ganhar o porta-tazo que vinha com o Master Tazo, você tinha que comprar um kit. Sim. Que na época eram uns 16, 17 reais, hoje devia ser uns 40, tá ligado? É. Que era só pra você ter onde guardar os Tazos e... Eu tinha uma porra dessa cheia de Tazo. Tenho dois. Sabe o que eu ficava e puto? E os Tazos que voavam, hein? Então, nossa. Aí eu comecei a não gostar. Ô, louco. Eu gostava do tradicional mesmo, que era com o desenho do Pernalonga lá e você tacava no amigo e ele chorava. Não, sabe qual que era a pior bosta dos Tazos? Quem batia Tazo como bate bafo. Sim. Nossa, isso aí é coisa arrombada. Eu achava tão cretino isso, cara. Sim. Mano, você tem o bagulho lá chamado Master Tazo. Que na propaganda você vê que é pra você bater nos outros. Né? Por que você tá batendo bafo com o Tazo, caralho? Não vira. Eu já tentei, não vira. Não, até tem vira, que mas tipo... Grudar vira. A mão. Vira porque às vezes a pilha de Tazo tava tão grande, você mandava um desse e você ganhava um monte. Exato. Não, tô falando como bafo. Não, mas não, vira também. Até vira, tinha uns pau no cu do caralho que batia essa porra. É, nossa. Era foda, era uma bosta. Super... Ah, não, não é brinquedo ainda, né? Não, mas a gente pode finalizar comida agora para entrar em outra coisa. Vamos subir o som. Outra coisa que era muito melhor nos anos 90, e é uma bosta, né? A gente sempre fala muito melhor e a geração atual fala que é que a geração atual é tudo muito eletrônico, né? Tudo. Uhum. Apesar que um dos brinquedos que eu tenho a lembrança mais firme assim era um brinquedo eletrônico, mas não era internet nem nada, que era o Pense Bem. Que ainda tem um em casa quebrado. Então. Tá quebrado, não é só por pilha? Eu acho que é quebrado. E também aquelas pilhas lá, você vai comprar um dia, você vai falir só pra botar o negócio funcionar. Mas o Pense Bem era bem legal, você aprendia bastante coisa, tinha uns livrinhos de atividades. Eu acho que ainda vende essa porra. O Pense Bem? É. Eu acho que eu vi vendendo, não lembro onde. Caralho. Mas novo, um desse. Novo. Compra um desse pra sua filha, caralho. Eu não conheço, tenho que ver isso. É fantástico, cara, pra você ensinar a criança, cara. Fantástico. É assim, ele só tem algumas teclas lá com... quatro cores, A, B e C. A, B, C e D, né? Óbvio, burro do caralho. Tinha umas teclas com números. E aí vinha com uns livros, que quando você ligava ele, você digitava um código, que é o código do livro. E no livro tinha as perguntinhas pra você ir respondendo com a alternativa que aparecesse. Legal. E tinha coisa de matemática, tinha coisa de música, tinha várias coisas, cara. Era bem legal, cara. Isso é divertido, parece. É a pena que hoje, né... Você não tem uns brinquedos assim. Mas enfim, você ia falar um brinquedo, Pedro? É assim, antes de entrar, ainda fazendo ponte com o tema anterior, que a maioria dos brinquedos nos anos 90 vinha com comida, que hoje em dia não é muito aceitável você forçar brinquedo na comida. Até o McLunch Feliz hoje em dia você pode pegar o brinquedo separado. Exato. E a gente teve o Tazo, que já falou, a gente teve também o Pirocóptero, que já falou também. Tinha. Caralho, o que era mesmo? Tinha muita coisa que vinha Geloucos. Com comida. Os Geloucos. Também tinha os mini craques da Coca-Cola. O mini crack era muito do caralho, cara. Tinha um que era três juntos, não lembro era quem que era. O Romário, o Ronaldinho. Ronaldo e o Dunga. E o Dunga, isso. É. E tinha os Bola de Ouro também, que eram os especiais. Na casa dos nossos parentes lá, na casa da nossa avó, consumia muita Coca. Ainda consome. E eles mandaram pra gente todos os mini crack. Inclusive esse trio da Bola de Ouro, cara. Legal pra caralho. O que gerou muito bullying na escola, né? Oxi. Que é apelido de mini crack pros cabeçudos. Exatamente. Mas vamos deixar... Eu nem coloquei aqui de escola dos anos 90, porque depois a gente faz histórias de escola, né? A gente já fez dois, né? Exatamente. Mas Henrique tá aí pra fazer um terceiro. Qualquer Olha só. Não contavam com minhas coisas. Tem o Jão, que também não participou. É, tem o Outcast. Dentro do Geloucos também tinha um Gelocósmicos, né? Ah, foi sim. Aí, que era com glitter. Derivado. Que brilhava no escuro e tudo mais. Ah, sim. Mas pra mim, o melhor brinquedo dos anos 90 era o revólver do Rambo. Sim, que fazia um espoleta, né? De espoleta. Puta, velho. Puta, no Pedrão tem um. Tem, é verdade. No Pedrão tem um, cara. É muito saudosismo foda. Mas, tipo, é um 38 minúsculo, né, cara? Mas tinha o grandão de ferro. Tinha um minúsculo, tinha de plástico. Eu só tive minúsculo. Que custava tipo R$5. E tinha o grandão de ferro que custava uns 15. Porra. E era muito legal. Eu achei uma vez só esse grandão. E era na feira, né? Época boa onde comprava-se isso na feira. Você comprava arma na feira, né? Mano, na feira você comprava CDs originais de bandas. Era um negócio louco, cara. Originais o cacete, né? Não, eu nunca vi esse CD original. Eu lembro da feira de fita cassete. Inclusive, eu lembro uma situação na feira que eu tava comendo um pastel com meu pai. E, de repente, eu olho pro lado uma emoçãozinha, uma comoçãozinha rodando lá. Uma criança pegou uma fita cassete de uma banca, a mãe foi tomar da mão dela, ela pegou a fita de dentro do cassete. Nossa. E saiu correndo, puxando. E a mãe desesperada que ia ter que pagar a fita. Mas vamos deixar pra falar isso nas tecnologias. É verdade, né? Vamos voltar pros brinquedos. Tinha toda uma linha, eu vou falar aqui de coisa de arrombado pra caralho, toda uma linha de brinquedo do Gugu. Puta merda, Upa Upa do Gugu, Pogobol. Tinha aquele. Tinha o Vai e Vem. Vai e Vem, que é o Pogobol, né? Não. Não, o Pogobol é aquele que você pulava, verdade, tá certo. O Vai e Vem, qual que é o objetivo dessa merda? É só pra você travar aquela porra no meio e ninguém jogar mais. Ou foder a mão do amiguinho. Não, nem foder a mão do amiguinho, porque tinha umas proteçãozinhas, se não me engano. O original, porque a gente fazia um com garrafa pet também. É, não, de garrafa pet que é o true. Mas você essa conseguia porra quebrar o dedo de alguém. Ia lá, ah, foi. Aí depois de, sei lá, três vezes que foi e voltou, ficou de saco cheio, os dois abriam o braço, assim, travavam no meio, jogavam aquela merda longe e ia, sei lá, brincar de bola. Exatamente. O Chá fez uma mime. É, o Chá fez uma mime que eu não tava entendendo o que era. Então, bate-bate, ele tem outros nomes também, né? Tem um nome mais estranho. Eu conheço por bate-bate, assim como uma coisa que eu esqueci de falar no, das comidas, que eu tenho que dar um destaque, que é geladinho. Porque geladinho. Quem estudou no Adelino Bordinho ali, e outras coisas também, porque aquela mulher rodava a cidade inteira, a tia do geladinho... Viva ainda. Dona Irene. Ela chegou a... Porra, ela... Ela era rica, né, cara? Isso que é... Pior que não, ela ganhou aquela caminhonete e ela ganhou, né? Porque ela tem um filho com problema e tal. Uhum. Né? Mas... Até hoje ela vende geladinho. Mas... Se você for no ginásio ali, por exemplo, às vezes final de semana, ela tá lá. Já comprei muito geladinho dela. Cara, os melhores geladinhos, ou gelinho, ou sacolé, ou seja lá como você chama. Você precisa vir pra Matão pra provar. Eu lembro uma época que ela vendia na porta da escola na época do recreio. E as professoras chegavam pra gente e falavam: ó, você tem que perguntar pra ela se ela faz com água potável, viu? E todo mundo ia encher o saco dela, perguntar: ah, mas é com água potável? E ela ficava: é, caralho, de criança. Não, pior, era aquele negócio: ah, o de fruta 10, o de leite 15. Exatamente. Centavos. Mano, hoje centavos. Você vai comprar um bagulho desse, R$2. Que? Isso aí. É um stick de gelo, filha da puta. Exatamente. Você colocou um kisuco lá e foda-se, cara. É que o pessoal hoje conseguiu gourmetizar até o sacolé. Até o sacolé trufado. Ninho Nutella. Exato. É, sacolé, chup-chup, geladinho. Tem vários nomes essa bosta. Chup-chup é mais esquisito, né? Sim, mas tem lugares que é esquisito. Tem lugar que chama pão francês de cacetinho. Então. É verdade. Ioiô. Ioiô da Coca-Cola. Ioiô da Coca-Cola. Eu vou além com o relógio do Sprite. Ai, caralho. Que era aquele que era uma fita reta, você batia no pulso, assim, ele fechava. Isso daí foi proibido também, por quê? Eu não tenho a menor ideia. Porque cortava as crianças, caralho. Quando... Aquilo lá era uma faixa de metal que tinha dentro de uma capa de pano. Uhum. E quando soltava a capa de pano, aquela chapa de metal era praticamente uma lâmina. E começou a cortar o braço das crianças. Ai, que show. Não fora, logicamente. Mas começou a machucar as crianças. Que bom, né, cara? Não, mas os ioiô... Eu não lembro nem como ganhava. E yoyo. Por falar em machucar as crianças, quem não lembra do Fofão com a faca dentro? Porra. Eu tive, eu posso dizer, é verdade em partes. Porque, na verdade, não fui eu que tive, minha avó teve, mas depois de mais velho, eu abri aquilo lá. E realmente tem uma estaca de... Que é pra segurar a cabeça, né? É uma estaca plástica, né? É uma estaca de plástico duro, porque o corpo dele inteiro é de pano, né? Mole, e a cabeça é um plástico duro. Então, pra fixar, tinha uma estaca, assim, tipo, do tamanho de um palmo aberto dentro do boneco. É, essas porra tudo vinha de evangélico. Você é evangélico, não escuta essa porra, não. Vai tomar no seu cu. Some daqui, ô animal. Deus nem existe. É, escuta sim, mas saiba que Deus não existe. Falou, Chá. Que mais? De brinquedo. Não, as porra, bolas da Coca-Cola. Calma, o Pedro falou... Não, pode continuar. O Pedro falou do relógio da Sprite. Eu tive um relógio que dava pra guardar chiclete dentro. Eu lembro desse relógio. Como eu queria um relógio desse, eu nunca tive. Só que era aqueles mini chicletes, né, que tinha na época. Cara. Porra, era Vende até hoje o pacotinho com mini chicletes. Né? O nosso irmão teve um relógio calculadora com a voz do Silvio Santos. Nossa. É verdade. Eu lembro disso. É verdade. Era uma coisa mais baiana do universo. Que é o mesmo relógio calculadora que, em outras versões, falava castelhano. Sim. E tinha o galinho que cantava no alarme. Exatamente. Era muito ridículo, cara. E que era proibido ir pra escola com ele, porque com as certeza. Professoras é de matemática não gostavam. Mas lápis de tabuada todo mundo ia. Exato. Um brinquedo dos anos 90 icônico é o minigame. Sim. É, o Brick Game, né? É. Então, nesse ponto, eu Pedro foi um gourmetizado, porque a gente teve Game Boy. Não. Ah, chupa o meu pau, Suede. Tá. É coisa bichinho boazinha. Virtual. Tamagotchi. A primeira vez você fica no cagaço dele morrer, né? Cara? Depois você fala, foda-se. Você ia comprar na loja e perguntava quantas vidas tem o bichinho. Exatamente. Sendo que é só trocar a pilha. O Tamagotchi, de verdade, poucas pessoas tiveram. A gente teve. Mas o legal mesmo era aquele bichinho virtual de feira. Que era... Sim. Você não sabia... Ele era uma bolinha e de repente ele virava um espermatozoide e de repente virava um bicho escroto. Você não sabia qual bicho ele ia ser, né? Até ele ficar grande. É verdade, isso era muito legal. Tinha um que parecia até com o Suede. Qual? Não, esse bicho escroto aí que apareceu. Ah, tá. Ah, tá. Não, faz sentido mesmo. Tinha uns também que você escolhia o bichinho que vinha. Vinha uns 4, 5 bichinhos pra você. Tinha dinossauro. Dependendo da alimentação que você dava, ele virava um bicho diferente. É, tipo isso. E eu lembro que era ridículo aquele negócio apitando o dia inteiro no bolso, né? É incrível, cara. Dá uma nostalgia muito boa. É incrível. Era incrível. Te falar que eu achei essa porra pra vender num mercado aqui de Matão. Nossa. Caralho, onde? Fala pra gente. Palomax. Oi, o supermercado. Supermercado do Super-Homem. Super-Homem. Caralho, hein? Eu vou falar pra você. Eu, uma vez, comprei um pra dar de presente, só que a pessoa era fascinada naquele antigo. Tinha um que chamava Haku Haku Dinokun. Ah, sim. Não, é o que todo mundo teve. Exato. E depois teve aquela invasão daquele modelinho mais barato, que custava 10 conto, né? Uh-huh. Esse custava 30 pau na época, né? Eu tive que importar do Japão, cara. Entrei no eBay e consegui importar do Japão esse negócio. Caraca, que porra, mano. Cara, eu comprei ficou essa porra... Ficou 100 conto. Eu comprei essa merda no Palomax por vintão. Mas o Haku-Haku? É. Bons tempos. Olha aí, ó. Bons tempos? Alguém foi uns, alguém... uns 4 anos atrás, caralho. Alguém acho que foi tapeado, né? Que mais de brinquedos? Anos 90. Cara, tinha muito. Tinha aquelas merdas de Pogobol que só servia pra quebrar o tornozelo das crianças. Tinha toda a vertente de brinquedos do Gugu, igual eu falei. Tinha... Pega-peixe. Pega-peixe. Eu era viciado nessa merda. Que a Serena, filha do Suede, tem. Uh-huh. Só que ela tem a versão Nutella. Ela tem a versão Nutella. A versão, porque a que tem o ganchinho é mais fácil do que a que tem o imã. Até porque a que tinha o imã realmente era uma cordinha prendendo o imã. Mas eu tive um que não tinha nem o imã. Eu não tinha imã. Era só... a bolinha na ponta, e quando o peixinho subia e fechava, o dente prendia na cordinha. Aí são Nutella, é o que a Serena tem. Não, na cordinha. Na cordinha. Exatamente. Na cordinha. Varinha com gancho. É. Outro brinquedo que muita gente teve, aquele cachorrinho de pelúcia que pula pra trás. Nossa, puta que pariu. A gente não teve essa porra, né? Sabe o que a gente teve, que também é do Gugu? Ah. O pintinho amarelinho. A gente teve essa porra? Teve, de corda. Nossa senhora. Caraca. Sabe o que eu queria? Mas eu nunca tive na época, né? Eu queria, hoje eu acho, eu abomino a ideia. Era o guru do Gugu. Que é isso? Que é aquele que você passava o dedo no umbigo, ele falava sim, não ou talvez. Que era o mesmo esquema daquela bola de... É, da bola 8. A bola 8. Um amigo, né, meu tinha essa porra. Daí eu ia na casa dele, mas eu não perguntava nada. Só ficava sim, não, talvez, sim, não, talvez. E a ordem era sempre essa. Isso que é o pior, tá ligado? Mas eu queria, cara, porque eu queria alguém pra tomar as decisões na minha vida. Certo. Até hoje, né? É verdade. Uma coisa dos anos 90 também, que se eu não me engano foi por lá que começou a febre e já sumiu logo em seguida, é o patinete. Não sei. Acho que foi depois. Foi depois. Nos anos 90, cara. Anos 90, teve as brincadeiras que são eternizadas, né? Que é jogar bolinha de gude. Sim. É, empinar pipa, essas coisas. Sim. Peão. Eu joguei peão pra caralho. Só que o peão é muito mais velho, né? Mas eu lembro. É que a gente jogou quando era jogou, criança. Jogou. Mas o meu pai jogou, né? Antes de sair essa merda desse Beyblade, cara. Vai se fuder. Não, Beyblade de madeira com prego na ponta. Mas sabe o que tinha que fazer? Desafiar um molequinho desse. Fala, você vai com o seu Beyblade, eu vou com o meu peão. É, ele solta aquele disquinho de plástico lá, você taca o peão em cima, né? Exatamente. Arrebenta o bagulho. Arrebenta. Ah, porque o meu é de ferro, tem os pesos de ferro. Não, é uma liga de alumínio muito bosta que não supera esse pregão de aço que eu tenho na ponta. Que não supera esse bloco de madeira com prego na ponta, exato, né, cara? Esse pedaço de pau gigante que eu vou jogar nele. Outra coisa também que virou Nutella pra caralho foi o bate-bate. Porque hoje em dia são duas bolinhas de plástico que é tudo vazado, oco. Na nossa época parecia que era uma corda com duas bolas de bocha. Na nossa época era boleadeiras. Era. Exato. Aquilo era você boleadeira. Você podia usar como arma essa merda. Exato. Era pesado pra caralho. Era Quantas vezes já um amiguinho tava correndo, você não tacava aquilo pra derrubar ele? Nego perdia membros nessa porra. Derrubava porque ele ficava inconsciente, né? Porque... Caralho. O bagulho era pesado, ele parecia mesmo uma bola de bote, aquele bolinho, sabe? Eu lembro disso. Era foda. E acho bolinho que era bolacha também chamava isso. Também. E era o brinquedo mais fácil de se fazer do universo, né? É. São duas bolas presas numa arruela. Exatamente. Através de uma corda. E a gente pagava por isso. Pagava. A gente pagava por tanta coisa escrota. É. Se for ver, hoje em dia eu tenho amigo que tem torno, eu poderia fazer um peão. É verdade. Exato. Faz um pião agora rapaz. Não. Inteiro de ferro. Sim. Que seria interessante. Seria muito interessante usar como arma, né? É verdade. Exato. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Show! Televisão, anos 90. TV Colosso. Se resume a teta, basicamente, também, né? Sim. Também. Teta e bunda. Eu acho que teta e bunda foi mais anos 2000, não, né? Mano, não, foi antes. Sertanejo é anos 90. Anos 90? É, aquelas minas dançando só de roupa branca nas taças, tá ligado? Sim. É anos 90, cara. Teve banheira do Gugu, era anos 90 também. Olha aí. Banheira do Gugu era a chance que você tinha de ver em TV aberta peitos, bucetas e cus. Sem contar a CNPV, né? É, o Cine Privé que voltou agora. Ah, mas o Cine voltou? Privé... Voltou? Sim, voltou recentemente. Semana passada. Mas caraca. Não é que eu vi a notícia. Mas o... Cine Privé era de madrugada, né? Então era... Sim. Mas estamos falando de TV aberta em horário nobre. Exato. O Gugu era o maior espalhador de putaria em horário nobre que existe. Eu ouvi um boato uma vez que uma mina tinha engravidado naquela banheira do Gugu. Como, cara? É impossível, não existe isso. Não sei. É a mesma coisa, eu ouvi um boato que o Ratinho ia mostrar o ET de Varginha no palco. É verdade. Ficou 3 dias pra abrir e ter um cara feio dentro. Mas ele morreu, gente. Ele morreu, mas não foi lá. É, isso é verdade. Caguei. O Marquito tá lá até hoje. É verdade, cara. É meio ET também, se for ver, né? É, bem zoado. ET e Rodolfo. Sim, era o ET falando, do ET e Rodolfo. ET. Foi aí que eles apareceram. O Ratinho ficou fazendo um drama lá. Não, vamos mostrar o ET, não sei o quê. Era ficou na com uma Record caixa. Ainda. Era na Record. E ficou com uma caixa no palco um tempão, assim, 3 dias. Aí, não, vamos mostrar agora. E quem tava apresentando era o Rodolfo, que até então ninguém conhecia. É, todo mundo não, achava que era um repórter. Eu trouxe sério, o ET aqui, não sei o que, pra vocês verem. Óbvio que você achou um ET, a primeira coisa que você vai fazer é mostrar um ratinho. Você não vai mostrar pra autoridade nenhuma. Na hora que abre, você é um cara pelado, feio pra caralho, narigudo e magrelo. É, falando, não, porque eu tava na minha piscina, ele foi lá e me pegou, cara. Pô, nossa, velho. E o pior é que a gente era trouxa, a gente ficava na expectativa. Com certeza. Era foda, cara. Na expectativa também de aparecer o chupacabra no puta programa do Gugu. Na expectativa de aparecer o chupacabra na rua. Eu ficava num cagaço disso daí. Você já não passava das 8 da noite pra rua exatamente por causa do chupacabra aparecer. O chupacabra foi uma febre muito maior que o ET de Varginha, porque eu lembro que tinha até boneco dessa merda vendendo. Mano, mas olha a bosta, né? Antes a gente tinha o chupacabra, hoje a gente tem o chupacu de Goianinha. Ah, só vejo evoluções aí. Exatamente. Mas aí, ó. Pô, tinha alguns desenhos legais, né? Pra caramba. Sim. Cavalo de Fogo. Caverna do Dragão. Ursinhos Carinhosos. Ursinhos Carinhosos. Capitão Planeta, cara. Thundercats. Doug. Os desenhos da As da cultura. Aventuras Porque de Babar. Eu... Nossa, Babar, velho, vai se fuder. Ó, não é da TV aberta, mas A Vida Moderna de Rocco. Vida Moderna de Rocco era anos 90. Era a gente não entendia, porque eram umas piadas meio baixo calão. Sim, mas né? Era legal assistir. Teve um episódio que eu assisti que eu lembro até hoje. Ele tinha uma revista de acho que era de comida, que ele raspava e sentia o cheiro das coisas. Ah. Era muito da hora, eu sempre quis uma revista assim. Daí hoje em dia tem de perfume. É, então, eu ia recomendar um catálogo da Avon pra você. Mas não é de comida, né? Não. Porra, eu quero sentir o cheiro da costela do Outback. Caralho, eu ouvi isso aí, hein? Esse cheiro eu não quero sentir. É, disponível pra todas as idades. Nossa. Ok. Que mais? É, desenho tinha muito. Tinha um que eu detestava, eu detesto até hoje com todas as minhas forças do universo, é aquela merda daquele marsupilame. É uma bosta. Vem correndo pela selva. Eu achava é uma bosta. É uma cara, bosta. Tinha um rapaz da nossa sala que tem muito problema, certeza, até hoje. E ele cantava essa merda o tempo todo, dava vontade de jogar a cadeira na cabeça dele. Deve ser virgem até hoje. Vai censurar? Põe a marcação aí. Vai. Lembra do Voice? Lembro. Então, cara, eu tinha vontade de matar aquele moleque. Caralho, gente. Mas ele aparentava ter algum atrasinho. Algum? É. Um atrasinho tinha nós. Tinha? Mas enfim, banana de pijama. Descendo as escadas. Banana de pijama. Que desenho é hoje, né? Uma dupla antes, bem levada. Antes era a galera lá com a roupa. Pra gente era a mesma coisa que desenho. E sim. Só depois de anos você percebe que B1 e B2 é as vitaminas. São as vitaminas. Caramba, que tem na banana. Eu fiquei muito em choque quando eu descobri isso, velho. Sim. Fiquei muito em choque. Barney. amo você. Nossa. Eu nunca ouvi assistir essa porra. Eu assistia. Eu gostava muito da TV Cruze. TV Cruze. Sim, é de onde saiu a merda do Marsupilame, aquele seriado que hoje em dia é uma bosta, se você vê de novo, do Timão e Pumba. Sim. Uma coisa que eu amava era Bikman, cara. O Bikman. Nossa, porra, Bikman. Tá, aí você falou alguma coisa, presta atenção. Bikman. Não, até Bikman hoje, de vez em quando, eu pego pra assistir. É muito legal. Mano, muito bom. Tem uma coisa Finado muito Lester. Tosca que acontece num episódio do Bikman. Que ele tá andando assim, de repente ele cai, daí ele levanta, mó. E ele, opa! A gravidade ainda é a lei! E eu racho o bico de um jeito essa porra, cara, ele fazendo. Sim. E é uma merda. Muito foda. E recentemente a gente teve o Bikman no... No Hearthstone. Sim, verdade. Porra, cara, isso daí foi foda também. Foi, o mesmo dublador ainda, né? Do caralho. É, o Bikman, de tanto sucesso que ele fez aqui no Brasil, o cara vem pra cá direto, o Pousa Loom. É, ó, o Bikman, pra quem não sabe, ele era um programa de um cientista maluco que tinha um rato, que na verdade era um cara vestido de rato, e tinha a Leslie. Mas antes tinha a Rose, Liza, a Rose. Exatamente, tinha vários, mas tipo... Era... Mas quanto ao Lester, na verdade, ele não fazia um papel de rato. Ele fazia o papel de um ator que fazia um rato. Isso. Sim, era muito legal. É verdade. Mas aí o Bikman, ele se disfarçava, né? De várias coisas. Do Vlava Ave, que era pra falar. Sim. Do arco-íris. E de vários outros, cara. Né? Foi aí que eu vi que uma pena e uma bola no vácuo caem na mesma velocidade. Eu tinha visto em vídeo já isso aí, mano. Não, a primeira vez que eu fui ver foi no Bikman mesmo. Era foda, cara. Mas teve a banheira do Gugu, que era o constrangimento da família brasileira. É, a TV aberta de domingo se resumia a teta e coisas polêmicas. Sim. Vocês lembram do O Positivo? Nossa! Mas isso aí já começou nos anos 2000, disso, né? 2000? Não, sei, não. Antes do O Positivo teve o H. Teve o H. O H, quem não sabe, era o nosso futuro presidente, Luciano Huck. Sim. Foi onde surgiu Tiazinha... E feiticeira. Mas Tiazinha foi uma febre, né? Foi muito mais, porque depois que entrou a feiticeira, chiclete. Logo acabou. Cara, mas hoje você olha pra trás, você vê a Tiazinha, você fala... Não era tanta coisa. Não, mas, né, na época... Ah, que pra época, mas na, né, época era uma mina de lingerie. Assim, exatamente. Depilando os caras no palco. Exato. Vocês tinham ouvido um vídeo dela? Me depila, tá ligado? Não sei se vocês lembram, ela lançou um CD com música dela. Nossa, tinha ouvido. Tinha uma revista em quadrinho. Caralho, deixa eu falar. Tinha. Eu ouvi um vídeo dela se apresentando, dançando e... Véio do céu. Tá, tava de parabéns mesmo. Não, tinha, não, desenho, é foda, saiu desenho da Tiazinha. Saiu. Tinha chiclete da Tiazinha. Posteriormente... Ela virou evangélica, mas enfim. Que mais? Um filme, né? Pegando essa parte de TV, que eu já até comentei no outro podcast, que foi o que me inspirou a mexer com eletrônica, com essa parte de automação e tal, programação, foi Um Robô em Curto-Circuito. Sim, sim. O que era esse mesmo? É o Johnny 5. Johnny 5, o robôzinho. Sim, sim. Que tinha dos esteroides, era tipo o Wall-E crescido. É, então, exato. Exato. E o pessoal achando essa temática já vem de muito tempo, né? É. Ali inspiradaço nessa porra, né? E filmes dos anos 90 era muito marcante. Cinema, primeiro. A gente teve Rei Leão e Jurassic Park no mesmo ano. Não, a gente teve vários clássicos da Disney nos anos 90. Sim. A gente teve Rei Leão, teve Pequena Sereia, teve Aladdin, teve Toy Story, não era da Disney. Mas teve... Nossa, cara. Pequena Sereia é bem mais velho. Não. 92. É considerado da nova geração da Disney. Caralho, eu achava que era bem mais velho. Não. E você pensa que Harry Potter, por exemplo, o livro foi lançado na década de 90. Mas você vai falar pra mim que você leu na década de 90. É, claro que não. Não sabia nem ler. Comia terra. É verdade. Isso define bem as crianças dos anos 90. Hoje você come, gente, não é verdade? Não. Só comida. Ok, então. A gente finge que acredita. Exatamente. Mas, tinha os filmes da Sessão da Tarde. Sessão que eram da os mais... Tarde e Cinema. Sim. Em Casa. E Sessão da Tarde Lagoa também Azul. Era um momento pra ver teta pra caralho. Pra caralho. O Lagoa Azul com Férias Frustradas e essas coisas. Sim. Férias em Palm Springs, que tinha a mulherada tudo sem camisa, andando de cavalo. Era normal, né? Era uma época... Que a sociedade não era tão machista opressora que as mulheres podiam ficar com os peitos de fora. Na verdade, era mais ainda. Era extremamente. Mas assim, Cinema em Casa passou uma vez o Bebê Assassino. Bebê Assassino, passou Orca, Baleia Assassina também. Nossa senhora. Bebê Assassino eu nunca vi. Bebê Assassino, mano. Passou era um bagulho. Lá. Deixa eu falar, filho então, da desculpa, puta. Ele vai. Perguntou do Bebê Assassino, vai. Você tá me importando, caralho? Vai. Vai nada, eu vou a hora que eu quiser, agora eu quero. Era suede o Bebê Assassino? Era quase, não, era quase. Parecia aquele este aqui, ó. Mas, tipo, era tão tosco que você. As unhas do bebê eram meio cônicas, assim, sabe? E você via que o sangue da pessoa, na verdade, saía de dentro das unhas. Era o ketchupzão esquichando o negócio. Exatamente, era um bebê que matava as pessoas mesmo, cara. É tipo um pneu assassino, manja? Eu lembro de tomates assassinos. É verdade. Sim, sim. A bolha assassina. Nossa, essa bolha assassina é a bolha. A bolha no episódio de super-heróis, se fosse um super-herói, eu falei que o super-poder do Alvin era seu The Blob. Também tinha um clássico que eu não esqueço nunca, é Piranhas 2, Assassinas Voadoras. Puta sim. Merda. Eu acho que foi o filme que eu mais tive cagaço nessa década de 90, foi Aracnofobia. Aracnofobia. Sim. Muito bom, muito sim. Bom. Eu não sei se hoje é bom, né? Eu tinha né? Medo. Eu tinha muito medo. Não, ele ainda é legal, ele ainda é divertido de ver. Mas que você não achava isso, né? Eu vi um tempo atrás. Ele é divertido, ele não é um puta filme. Mas é passa. Não, dá pra assistir, de boa, assim. Não, você não sente medo, mas... Ah, a não ser que você tenha aracnofobia de verdade, aí você não vai nem conseguir assistir. Twister é dessa época? Twister é do final dos anos 90. Olha aí. Twister é um filme que me dava cagaço. Hoje eu olho aquele filme e falo, mano, nem fodendo que eles iam conseguir ficar segurando num bagulho com um F5 passando em cima deles. Sem falar nos efeitos especiais. Que eram uns inovadores. Que pra bons, época cara, era sensacional. A maquinha voando. Outro que ganhou Oscar de efeitos especiais na época foi Independence Day, que hoje em dia é um lixo do filme. Filme ainda no Twister, era patrocinado pela Pepsi aquele filme. Pra caralho. Porque teve aquele momento que eles juntavam latinhas de Pepsi pra fazer rastreadores, né? Sim. Soltar no meio do tornado, cara. Era muito... Né? Exato. Era foda. Eu não entendi esse negócio. Eu também. Porque passou o tornado, acabou, caiu tudo no chão. Exato. Ah, não, mas era pra estudar o comportamento do tornado. Tá, ele gira. Ué, vai ver, eles viviam numa época em que não se tinha muita informação. É, né? No, tipo, será que tá girando em bagulho? Não é circular, será né? Que tá girando, cara. Sondagem de pressão, velocidade do vento. Loucademia de polícia. Aí, não, só um está detalhe. Está disponível só, no Netflix. Só um detalhe sobre esse negócio aí do Twister aqui. Não faz muito sentido, sabe por quê? Porque o filho da puta vai lá, joga o caminhão naquela merda daquele tornado, ele leva todos os bagulhinhos embora, assim, dá, tipo, chegou na metade do tornado e ele passa. O que não faz sentido é a sua vida. Também. Nenhuma faz. Vamos ser niilista nessa merda. Que vida faz sentido? Não, gente. Loucademia de polícia. Loucademia de polícia. É, tinha essas comédias, né? Loucademia de polícia. Corra que a polícia vem aí. Isso é fantástico. Aí. Os filmes do Leslie Nielsen, na época, na década de 80 e 90, era um negócio de ser cagado. Eu ia falar do Mr. Magoo, né, cara? Não, sim. Aí já começou a decair. Era bom, hein? O Ninja da Pesada, da década de 90 também. Eu acho foda, o Pedro acha uma bosta. É um dos melhores filmes que existem. Você já ouviu falar do Ninja Negro? No final, o Chris Rock falando. Sim. Muito foda, cara. Sem falar que o japonês ali, amigo do Ninja da Pesada, é o Liu Kang do Mortal Kombat. E sem falar que o Ninja da Pesada, depois de uns anos, realmente conseguiu ser uno com o universo depois de uma overdose de cocaína. É verdade. Esse sim soube aproveitar a vida. Eu acho que estourou o microfone. Talvez, né? Living la vida louca. Aí já não sei porque ele morreu com um terço na mão. Eu acho que ele tava falando, ai meu Deus, tira dessa aí. Bah. Nossa senhora. Foi pesado isso, eu sei. Desculpa, gente. Mas, desculpa a família do Chris Farley, eu sei que vocês estão ouvindo esse podcast. Com certeza. Tinha os Tartaruga Ninja, que eu achava legal pra caralho. Cara, Rangers, tinha um desenho. Tinha o desenho do De Volta para o Futuro. Cara, que às vezes ele ensinava a fazer uns negócios no final. Verdade. Eu achava tão ruim, cara, o desenho. Eu assistia só por causa da parte do final. Então, exatamente, mas você nunca sabia a hora que terminava. Né? Você sabia a hora que começava. Começava umas 10 e pouco, se eu não me engano. E aí você nunca sabia a hora que terminava. E aí você tinha que assistir até o final só pra ver aquele velho louco fazer alguma coisa. É o sofrimento pra ter a recompensa depois. Exato. Mas Power Ranger foi um negócio que marcou época pra caralho. Pra caralho, pra caralho. E tem no Netflix. Sim. Que hoje em dia não dá pra ver também, não. Lógico que dá. Dá seu cu. Também. Ok. Só querer, né, cara? Só querer. Não, mas o que eu ia falar do filme... Ai, caralho, vocês falaram Power Ranger, me fodeu, hein? Ah, Pokémon começou nos anos 90 Pokémon. Também. Também. Cavaleiro do Zodíaco, a saga de Atena lá. TV Manchete. TV Manchete. TV Manchete. É, trouxe anime Manchete. Pra caralho, né? Trouxe. Sailor Moon. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, Samurai Warriors. Akira, lembra Akira? A japonesa. Moto. Não, a japonesa. Band Kids. Mas já era 2000, não era? Não sei. Eu acho que era, que foi quando começou a passar Dragon Ball na Band. O nome dela é Renata Sayuri, procurei. Fantástica. Tá de parabéns, Renata. E tinha o Akira anime e filme, né? É. Tinha. Longa-metragem nos 80, né? Mas era engraçado. Sabe que o bloco era chamado de US Mangá, né? Na Manchete, na Manchete. US Mangá. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, exatamente, cara. Mas era foda. Saudades. TV, tem mais alguma coisa? Tem um clima muito grande de saudosismo, né, em cima de... É foda, porque tem tanta coisa pra falar. Tipo, a gente poderia fazer um episódio sobre o Lagoa Azul, praticamente. Exatamente. Exato. Que era a chance da gente ver pentelhos na televisão, né? Inclusive incesto. Numa história de incesto. Exatamente. Exato. A coisa só fica melhor. Como que é o nome da moça? A Brooke Shields. A Brooke Shields, né? Isso. É. Tem até no filme de South Park, ela... Oh, mas conta um segredo podre seu aí, Brooke Shields. Ah, eu peidei no set do Lagoa Azul, tá ligado? Aí o Terrence vai lá e dá um tapa na cara dela. Exatamente. Cala a boca, mesmo. Ai, caramba. Tínhamos já a Praça é Nossa com a Velha Surda. Nossa, Praça é Nossa. A época... Não, mas era uma época boa, até. Sim. Era, assim, eu levo em consideração que tudo a gente achava bom porque a gente não tinha muito discernimento do universo. O Golias era bom pra caralho. Não, o Golias é sensacional. Ele e a Nair Belo na escolinha do Golias eram fantásticos. É foda. Os dois realmente saíam do personagem e estavam sendo Golias e Nair Belo falando merda. E quando o Golias fazia junto com Hebe Camargo e Nair Belo, Romeu e Julieta. Puta merda. Eu não assisti isso, eu acho. É muito bom. Tem no YouTube. 90? Tem anos 80, 90, regravação, anos 2000, regravação. É que eu lembro dos anos 2000, não lembro da anos 90. A cada década tinha uma regravação ali. Mas, acho que tinha até dos anos 60. Sim. Caraca. Eu queria dizer que filme Hebe está... Não, no momento que vai sair nesse podcast, não tem mais. Mas espero que você tenha visto o filme Hebe, que conta a história da apresentadora. Ok, temos mais alguma coisa? Temos aqueles filmes ridículos dos Trapalhões, que eram horríveis. Não, horríveis. Não, antigo. Louco, não, é 90, né? O Saltimbanco os Trapalhões. Sensacional. Esse eu acho que é dos anos 80 ainda. Porque era com o Zacarias, com o Mussum ainda, né? Exato. Mas era a nossa experiência, né? Pô, tinha a Xuxa participando com a galera também. Cara, tinha o filme da Xuxa, que era horrível. Tinha o Sérgio Malandro. A Xuxa namorou o Sérgio Malandro. Sim. Por isso que ele foi príncipe nesse filme. Exatamente. O Sérgio Malandro foi príncipe, velho! Não, e... Você vê como os anos 90 era. Tinha o programa do Sérgio Malandro, onde tinha a Porta dos Desesperados. Era a coisa mais ridícula. Que tinha um macaco que saiu com ele atrás. Exatamente. Exatamente. Tipo, o cara queria o Nintendo e tomou um macaco na cara. É o precursor do João Kleber. Que ele ficava fazendo toda aquela cena pra abrir uma bosta de uma porta. Cara, eu não lembro se era no começo dos anos 2000 ou era nos anos 90. Eu acho que era começo dos anos 2000. Alô, Cristina. Alô, Cristina. Não diga alô. Diga alô, Cristina. É, a gente ficava trolando a avó do amigo nosso. Que ela ficava assistindo, de repente a gente via que ela ia ligar, pegava e telefonava lá. Aí ela atendia, alô, Cristina. A gente começava a dar risada pra caralho. Ela ficava muito coitada da mulher, velho. Falei na Porta dos Esperados, também tinha a Porta da Esperança. Porta da Esperança. Com o Silvio Santos. Ainda existe isso aí? Não. Mas vira e mexe, ele volta. Existe Silvio Santos, né? Eu acho que é imortal. Tinha também as Olimpíadas do Faustão. Mas acho que lembra mais pra frente, não é? Não, tinha desde os anos 90. Tinha já? Tinha, Ponte do Rio que Cai. Tinha aquele negócio dos caras atravessar a porta correndo e dava de cara no muro. Sim, aquilo é sensacional. Esse era o mais engraçado. Era o melhor. Tinha a mulher lá toda fazia um puta de um grito de guerra demorado pra caralho e vai dar de cara na parede primeiro. Mano, as videocacetadas que tipo você vê hoje eram as mesmas que você via nos anos 90. Exato. Alguns são datados, você consegue ver lá, 97. Sim. Ah, essas que são as melhores, porque as atuais são tudo umas bosta, que é os caras querendo fazer pra aparecer mesmo. Ana Maria Braga gritando, chama os cachorros, passando por baixo da mesa e batendo em todos os imãs que ela tinha jogado. Na Record, isso. Na Record, sim, exatamente. Sim. Era foda, cara. Era sensacional. E na época ela era nova, né? Sim. Incrível que pareça. Ela não tinha mania de ser atropelada por carros autônomos? Não. Como chamava aquele médium do Mentalize aí? Ai, caralho. Nossa, não é o Ligueja lá. Não, esse é o Walter Mercado. É. Que também é anos 90, né? Acho que é. Mas enfim, tinha o Homem do Rá. O homem do hack foi desmascarado, que por... Foi desmascarado por uma filmagem. É o cara que gritava ha! E tipo, saiu uns flash, tá ligado? Do nada. Oxi. Era foda, ele era médio, não sei o quê. Aí não lembro quem que foi, Daniela Mercury. Quevedo. Não, não sei se foi Daniela Mercury, alguma coisa que foi fazer um tratamento com ele. Ah, e tava a sala escura e tudo aqueles flash. E ela, nossa, que coisa linda, não sei o quê. Na filmagem, tipo, os caras mostrando em câmera lenta o flashzinho, puff, na mão dele. Era foda, cara. Eu lembro do Mr. M também. Nossa, a gente teve a menina que chorava cristal, cara. Sim. Nossa, que pariu. Que foi um negócio bad vibe pra caralho. Pra caralho, mano. Você tá ligado essa história? Eu lembro, eu sei que a história... Que o pai colocava vidro no olho da menina quando ela tava dormindo, eu cara. Não sabia disso. Não, não. Ela quebrou uma taça de cristal, alguma coisa assim. O pai, pra punir, fez ela enfiar atrás do olho os cacos. Velho, olha... Eu não lembrava grau disso. Nego é, nego é doente. A gente tinha Suzane von Richthofen fora da cadeia. Exato. Verdade. É, mas nos dias agora atuais, a gente tem ela saindo no Dia dos Mães. Exatamente, né? No Dia dos Pais, né? É, então. É sacanagem do caralho, né? É uma coisa que o Nardone saindo das crianças. É, saiu no Dia dos Pais também, filha da puta, né? Não sei, saiu. Induto tá aí pra beneficiar as pessoas de bem. Vamos para os próximos? Vamos. De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. Você está ouvindo, neste momento, Gera Samba. Olha aí, Gera Samba foi o precursor de El-Chan. É, ele virou El-Chan depois da música Segura o Chan, né? Exatamente. A gente tinha Bota a Mão no Joelho, Dá uma Baixadinha, Vai Mexendo Gostoso, Balançando a Bundinha, que também liga isso aos aniversários dos anos 90. Sim, sim. Que eram, era a baixaria de família. Botar criança pra rebolar. Exatamente. Exato. E a gente fala, pô, porque as músicas de hoje, né, é uma mó baixaria. Mano, a gente escutava, tipo, coisas como depois de 9 meses você vê o resultado, sabe? Pau que nasce torto nunca te endireita. Exatamente. Ela fez a cobra subir, cara. É que sim. Hoje você fala, hoje é bota a pepeca no pau, né? É hoje é só explícito, mas... Naquela época o também... O teor é o mesmo. Ligando isso à televisão, teve a escolha da nova loira do Tchan. Nossa! Que substituiu a nossa eterna Cinderela Baiana pela Sheila Mello. É verdade. Boa substituição. Foi a última vez que o brasileiro votou certo. É verdade, é verdade. Faz sentido, ok. Não, mas, oh, era, nossa, real, né? A gente teve esse concurso. Mas a gente teve o concurso da Morena do Tchan também. Teve. Ah, isso eu não lembro mais. Teve? Teve também. Foi, Sheila Carvalho, mas dela foi concurso também? Sim. Mas é que não tinha uma Morena antes, né? Tinha. Eu não lembro da anterior. Não, ela era do Gera Samba. Ela saiu quando virou El Tchan, uma porra assim. Mas ela saiu antes da Carla Pérez. Mas a gente tinha... E Jacaré permaneceu, né? Jacaré e o compadre Washington são os mascotes. Exato. Mas a gente tinha as boy bands e girl bands. Sim. Spice Girls, Backstreet Boys. Rouge. NSYNC. O Bros. Five, caralho. Mas a melhor de todas que foi Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Com toda certeza. Os maiores exemplos de homem sexy do Brasil. E Mamonas Assassinas dá pra ligar muito com televisão, porque absolutamente todo fim de semana eles estavam na televisão. É, eles tiveram a proeza de estar ao vivo em dois programas ao mesmo tempo. É verdade. É verdade, cara. Eles realmente escolhiam pra onde eles iam. Eu não falei... Foi um sucesso absurdo. Eu não falei na TV, porque, assim, foi no programa... Da Angélica, que a gente conheceu Baba Cósmica. Sim, sim, é verdade. Porra! Que eles ajudaram a escrever músicas dos Mamonas também, se não me engano. Sábado de Sol, na verdade, é do Baba Cósmica. Eu não lembro do Baba Cósmica. Aí eu lembrei, bom, é legal. Aí eu lembrei de outro negócio que aconteceu nesse mesmo dia, só que é de TV, mas só pra puxar. Nesse programa da Angélica, ela chamava, né, crianças que inventavam coisas. E um moleque... Inventou um circuito circular com um copo, um carrinho, uma colher no carrinho que ficava dentro do copo e ele ficava andando com o carrinho pra mexer o leite. Que bosta, né, cara? Que beleza, hein? Nossa, não, peraí, que eu vou mexer o leite aqui pra gente. E daí ele põe ali, fica 3 horas mexendo aquela merda. Mas é um começo, né? Ah, isso é. Vai ver esse cara hoje em dia é Elon Musk. Exatamente. É verdade, diretor da Tesla. Mas vamos pensar em alguma coisa mais rápida, né? Porque nessa época você não fumava uma coisa. Enfim. É só pensar, o que a gente fazia nessa época? Comia terra. Comia terra e batia punheta. Exato. Nessa época ainda não batia punheta, não. É, na terra. Com terra. Com terra. Né? Com terra. Exato. Mas aí, ó, a gente teve Virguloides também, que veio nessa vibe. Virguloides. Virguloides também foi febre, né? Pra só caralho. Com Bagulho no Bumba, ninguém conhecia mais nenhuma. Exato. As outras músicas eram tão melhores do que Bagulho no Bumba. Pra caralho, a festa da Dona Teta. Exatamente, cara. Ah, como que é? Tinha aquele do... A minha irmã vivia passando mal. O médico arrancou o baço dela que doía. Operação gostosa, não precisou de anestesia. E ela só gemia. E daí, tipo, começa um gemido, tá ligado? O puta pagodão. Ai, ai, ai, ai. Não, era foda. O que mais? A gente teve o Vini do Mexe a Cadeira. Nossa, Mexe a Cadeira. O Vini, que inclusive ele voltou com uma participação do Porta dos Fundos. Que a mulher tava lá apertando uma espinha gigante, de repente ela aperta tão forte que sai o Vini de dentro dela. Pode crer, verdade. A gente teve o Netinho da Bahia com Mila. Caralho. Nossa. Teve uma época que o pessoal achava que ele tinha AIDS, né? Porque na virada do ano, acho que foi 2005, ele cantou. E ele tava, tipo, pó na rabiola. Se eu não me engano, ele teve um problema de saúde, porque ele tava magro para um caralho, né? É, foi isso aí. Eu não lembro o que que ele tinha, mas alguma coisa esquisita era. O que mais a gente tinha de música? É que era muito axé na época, né? Sim. E teve os sertanejos também que começaram a aparecer. Leandro Leonardo. Sandy Júnior. Apesar que Leandro Leonardo é de bem mais tempo, mas a gente teve a morte do Leandro, que, né? Sim. Morte de João Paulo. João Paulo Daniel. Quero beber o mano. Mas teve Sandy Júnior. Sandy Júnior, verdade. Filhos de Chitãozinho e Chororó. Sim. Filhos entre eles. Filhou, porque é a Sandy Júnior. Verdade. É, na verdade, é que a mãe chama Sandy. Ela Exato. Chama Sandy Júnior. Sandy Júnior. Exatamente. Com certeza. O que mais a gente tem de música? Cara. Porra, é difícil. Pio Box. Papo de Jacaré. Exatamente, cara. Teve o... Tem Gabriel outra Pensador. Música? Gabriel Pensador. Planet Hemp. Sim. Planet Hemp a gente escutava na escola por tabela dos outros. Exatamente. Junto com a fumaça que vinha do pessoal escutando. Cara, Raimundos. Raimundos tava escutando hoje, inclusive. Bom pra caralho. Raimundos era foda. Foda, cara. Eu esqueço que era do... Foi do final dos anos 90, se não me engano. Sim. Porque eu lembro mais dos anos 2000, que foi quando eles explodiram por causa da MTV. É, foi antes do Rodolfo virar evangélico. Virar pau depois, no cu pra continuar, não, e continuar vivendo dos royalties das músicas dos Raimundos, tá ligado? Sabe, o filho da puta se arrepende tanto do passado que teve, mas não se arrepende de cobrar o dinheiro dos caras tocando as músicas no show. Doa essa porra, caralho. Exatamente, né? É uma foda, né, mano? É, hipócrita do cacete. Exato. Não, mas ó, nossa, não querendo questionar religiões. Não mas é. Atitude. Foi, não, rolou exatamente isso que eu vou te falar, Henrique. Henrique, você não sabe. Mas você tinha um câncer e Deus tá falando que ele te curou. E eu não sei do câncer. Você nunca soube desse câncer. Ok? Então agora você vai pra Deus. Entendi. Foi assim que o Rodolfo saiu do Raimundo. Ana Júlia. Porra, com os meus irmãos. Que ódio dessa bosta. É. E tocava direto Ana no Júlia intervalo era do Dragon nome Ball. Do câncer do. Do rapaz, do Rodolfo. É. Exatamente. Eu acho que Los Hermanos começou a tocar, o Rodolfo desenvolveu um câncer. Cara, teve vários. Pensa quantas pessoas passaram a se chamar Ana Júlia nesse ano. Não, eu ia falar o contrário. Pensa em quantas pessoas tiveram seu nome arruinado por causa de músicas dos anos 90. Exato. Ana Júlia, Carla. Nossa, Marcos Mena. Como LS que é aquela Jack? Outra? É, Daniela, do Dane-se Tudo. Puta mesmo. Dance tudo que não tiver Dani. Nossa, pode crer. É foda. Quem apareceu também? O Supla. Supla? Foi anos 90 ou anos 80? Era anos 80, mas o Mion popularizou ele pra caralho, né, cara? Popularizou no finalzinho dos anos 90. É, com os piores clipes. Isso. Piores clipes do mundo, cara. Sim. Quanto eu assisti esse programa. Só ele com um cavalo de madeira na mão. Sim, ele explodiu mesmo depois, nos anos 2000, mas ele já tinha um... Sim. Tava começando em 99, se não me engano. Que eu lembro de ver ele no, em 2001 falando das Torres Gêmeas. Ah, imagina você tá correndo lá naquela bagunça toda, aí você tá correndo e você tropeca, e quando você olha no que tropecou era um ombro. Não, eu lembro dessa porra. Não, pensa a situação de provavelmente naquelas torres. Eu sei que não tem a ver com o podcast, né? Fugindo um pouco, mas naquela torre ali tinha alguém dando papá pra criança. Olha o aviãozinho! E chega aquele jumbo entrando na torre, rápido, né? Porque é uma torre comercial. Se tava dando papá pra criança, tem mais que morrer mesmo. Então, ok. É justo. Ok. Estamos gravando no dia 14. Agora é 14. Antes era 13 de novembro, né? E aqui é Tanisho Nardone. Setembro. É Rafael Nardone. Não, que isso. Mas enfim, músicas. Cara, música. Teve coisa pra caralho. Skid Row, né? Começou nos anos 90. Ah, a gente começou a curtir só depois. Se for lá pra fora, o Slipknot também, com a emoção de 92. Mas é coisa que a gente começou a ouvir nessa época. Exato. É, eu comecei 2000 e pouco. O que eu ouvi? Na verdade, a gente começou a ouvir nessa época. Antes a gente tinha 4 anos. Não, a gente começou a ouvir Guns nessa época. Guns a gente começou. Sim, não. Porque eu foi. Tá certo. Final dos anos 90 a gente começou a ouvir Guns, cara. Olha que coisa. Show. E quando já tinha acabado a porra da banda. Já tá chegando pra cá, mas com essa dança aqui é uma bomba. Tava acabando nada, vocês estavam esperando o Chinese Democracy. Tinha também, ó. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Até hoje anima várias festas de formatura. Sim. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Tiririca, cara. Saúde. Tiririca apareceu nos anos 90 com... É Florentina. Chama? Florentina. Nossa. Porra, é uma música boa, cara. Eu gosto. Não é. Sensacional. É boa pra caralho. O Suede não sabe ver arte, velho. O Suede fica nesses lado B escroto aí. Ah, nossa, porque o cara faz música usando os pingos da... Foda-se, o cara fez Florentina. Exato. Fez Índia seus cabelos, porque... Índia seus cabelos, Índia seus cabelos. Essa é legal. O John Cage, foda-se, o cara fez Florentina. Quem são John Cage é quem são Florentina? Quem são os Beatles perto Florentina. De Tiririca? Ah, os Beatles eram analfabetos e não escreveram as palavras. Exatamente. Segundo... Fala, que você gosta pra caralho. Que eu gosto pra caramba? É. Aurora. Mushroom Head, Aurora. Florentina. Era muito melhor, cara. Em vez de The Police. Florentina, mano. Florentina. Para com isso, cara. Para Acha. Com isso, velho. Não, anos 90. Anos 90. Que explodiu de novo. Aerosmith. É verdade. Com Armageddon. É, exato. É verdade. Puta, é verdade. Florentina. Porque, tipo, você podia não saber quem era o Aerosmith, mas você conhecia essa música. Isso é... Sim. Exatamente. Conhecia mas Florentina, mano. E o nome Falcão. Da música era Armageddon. Né? Era. Você ligava na rádio pra pedir Armageddon. Sim. Outra coisa que o pessoal fazia, ligar na rádio para pedir músicas. E porra. Outra coisa que você fazia em consequência disso, esperar lá com o seu rádio, com a fita, pra você gravar a música que passava na rádio. Exato. Tinha programa pra você gravar. Exato. Tinha, que tocava sem intervalo. Eles davam um sinalzinho pra você começar a gravar. Eu lembro até hoje o dia que minha avó falou que era, acho que era meu aniversário, um dia depois, ela falou, liga na rádio pra pedir uma música. Eu era criancinha de tudo. Aí eu liguei e eu lembro que eu tinha pedido... Florentina. Não, uma música do Sandy Júnior lá da... Vamos pular? Vamos pular. Mariquinha. E eles não tinham sua essa cara. Música. Eles colocaram Pinga em Mim, do... Puta que pariu, igualzinho. Porque tem tudo a ver. Sai de uma música de um estupro necrófilo pra uma música de cachaceiro. Ok, é o prelúdio, né? Foi melhor, né? Vai saber, se bem que não sei, né? Eu ia falar, vai saber o que o Suede ia virar se tivesse ouvido, mas... Vamos continuar o podcast, gente? Gente, Reginaldo okay. Rossi. Nossa. Mas é mais velho, só que não, a gente conheceu nos anos 90. Sabe o que eu tinha nos anos 90? Uma fita do Tom Cavalcante. Era a fita, na verdade, do João Canabrava. Eu lembro dessa porra. Ele fazia versões de músicas dele bêbado. E era da época do Sai de Baixo, porque tinha a música da Magda. Sim. Sai de baixo, mas cara. Ele... Uma coisa que esqueceu de falar na TV, né? Caralho. E é sensacional. É foda. O que mais de música? Ou finaliza a música? Eu acho que... Quanto tempo tem aí? 1h18:30. Ah, finaliza. Tem mais finalizar. Coisa pra falar. Ok, então vamos para o próximo tema, que a gente vai entrar em tecnologia. Bom, Agora vamos falar sobre as tecnologias. O Pedro tava falando no começo sobre o caso da criança que tirou a fita de dentro da fita. Sim, sim. Fita cassete era um bagulho maluco. Exatamente. Eu lembro de viagens de escola para o museu, essas coisas que a gente mora tipo a 4 ou 5 horas do museu mais próximo decente. E a gente gravava fita cassete pra ir escutando no Walkman. Sim. Sabe que a primeira vez que eu ouvi Skid Row foi numa fita, mas já nos anos 2000, no rádio do cavalo que só tinha fita. Caralho, é verdade. Puta, a gente pode linkar a fita com comidinhas e falar do chá de fita? Caralho! Vamos linkar o chá de fita com um mendigo e falar do Donizete? Ui, olha lá. Não vou nem censurar isso daí, não. Mas não é essa conhece. Fita, é a VHS. Não, é que a VHS dava mais barato, porque vinha mais quantidade de metais pesados. Henrique, entendi. Por que no Walkman você colocava fita cassete e no vídeo cassete você colocava VHS? Erro de projeto, né? Não, na verdade, não. Na verdade, o cassete é o compartimento que você coloca a fita. É a caixinha, na verdade. Ou seja, as duas são cassete. Isso é uma bosta, né? Mas é isso aí. Nossa, o Henrique ficou tipo... Muito bom. É, o menino da tecnologia não conhecia isso, mas tudo bem. Vai. Não. Não, mas era... É por realmente... isso que você tá se dando bem profissionalmente, tá vendo? Seu sucesso. Hein? Para de criticar o fracassado, caralho. Nossa. Ó, Discman começou mais pro finalzinho dos anos 2000, sim, que a gente dos anos 90 que a gente começou a ter. Eu lembro que eu ia pra escola com o Discman enfiado na calça. Nossa, aí eu quase assustei agora. Se coubesse ia ser meio esquisito, não, né? Pior que você tinha que andar com o Discman mais um porta-CD. Não, eu escutava o mesmo CD pra não ficar carregando. Eu levava porta-CD. Puta merda, hein? Era muito não prático essa merda, né? Lógico. Era pior do que o Walkman, que a fita é pequenininha, pelo menos. Sabe o que era prático? Aquele Walkman que não precisava de fone, aquele amarelinho que tinha o falantezinho azul. Sim. Puta, aquele lá era bom pra caralho. Aquele era top demais. Já tinha na própria, na parte da frente o alto-falante. O que mais tecnologias? Ah, porra, tem o Windows 95, Henrique. Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE. Nossa, o SE era uma porra também. Não, o SE era muito melhor que o 98. O ruim era o ME. O ME, era... mas o ME acho que veio depois do 2000, um pouquinho depois do 2000. É, que também foi horrível. É. É que não era o 2000, Windows era Millennium. O Millennium Edition. É, o 2000 ele era usado mais na parte de servidor, mundo corporativo e tal. Sim, sim. Mas era uma bosta. É que sim, o Windows sempre foi um bom, um ruim, bom, um ruim. É. O 95 foi bom, o 98 já foi meio merda. Ruim. O SE foi bom, o ME foi uma porcaria. XP foi bom, XP Vista foi uma merda. Exato. 7 foi maravilhoso. O 8 foi um lixo. Exato. Aí não é, não é 90, né? Eu ia fazer esse mesmo comentário de que computador, você fez. O que eu gostava pra caralho de fazer era sentar no computador, na frente do computador e ficar esperando entrar o homem screensaver do cara da ilha. Nossa, o homem na ilha. Sensacional. Eu ficava horas vendo essa bosta. Isso era foda. Sensacional. Eu não lembro do Homem na Ilha. É porque você é tonto. Mas eu lembro de outros vários. Do Labirinto eu gostava muito. Não, mas o Homem na Ilha. É igual. Nesse caso é igual a Florentino. Não dá pra ganhar do Homem Não tem como. Cara, vez quando passava o avião. Exatamente. O Homem na Ilha tem pro celular pra você assistir. Ah. Você baixa o aplicativo. Eu vou procurar isso, que eu não sei. Procura que o seu celular, falando. Que ele não, caiu procurar. No cocô. É, a pessoa já sabe, seu celular já tá na ilha, tá cravado. Foi pra Lost, né? Anos 90, gente. Foi pro Lost. 90. E aí você pega, partindo pra esse lado de computador, os primeiros jogos que a gente jogava no computador. Porra! Né? Eu lembro que eu fui na sua casa jogar Doom e você cagava de medo dessa bosta. IDDQD e IDKFA. Sim. São os códigos para invencibilidade e nossa todas as armas. Senhora. E no meu notebook eu tenho todos os Dooms. Desses mais antigos, né? Ultimate Doom, Doom 2. Puta que pariu. Muito bons tempos. Tinha um outro joguinho que eu gostava demais. Outlaws. Eu lembro que você só falava dessa Cidade bosta. Cidade sem lei. Era esquisito, mas era legal. Era muito bom, cara. Multiplayer desse jogo era muito bom. É, tinha multiplayer, né? Exato. Esse que era o grande diferencial. Eu lembro que eu jogava um RTS Eu e o Catatal jogava, era Dark Colony. A gente não chegou a jogar por online, assim, na época já tinha. Era meio bostinha, assim, mas ok. Age of Empires dessa época também. É, sim. Muito bom. O esqueci Quake. O que eu ia falar, Quake também surge, acho que nesse finalzinho ali, 98. Sim. É. Eu lembro que eu acho que eu joguei na casa do César o Quake a primeira vez. Mas e outras tecnologias, fora PC? Super Nintendo. Ah, mas você tá falando de jogo também, cara. Mas Super Nintendo é Super Nintendo. A gente jogou pra caralho. Eu ia na casa do Birigui e a gente fechava o Donkey Kong 3 uma vez por semana. Nossa, Super Mario, o A Link to the Past. Tudo. E a gente pegava e ia alugar fita na locadora. Exato. Pra jogar o final de semana. Coisa que ninguém sabe o que vai ser. E outra coisa, a gente ia na locadora pra jogar. Sim, grande Marcão, tá aberto até gente, hoje. Gente, vocês têm noção que, tipo, a próxima geração não vai saber o que é locadora? Vai, eles viraram loja de importados, então eles alugam filme, vende filme, vende. Não, ninguém vai alugar o filme, o povo não, vai lá pra comprar o filme. Cara, sim, aqui em Matão tem o quê? Duas, três locadoras, no máximo, e de filme. Não dura, hein? Aí, velho. Foda, hein? Foda. De jogo, por exemplo, a locadora famosa de jogo que você sentava, pagava a hora pra jogar. Isso sim. Eu lembro. Isso não existe mais. Você experimentava consoles diferentes, era muito bom. Se alugar o VHS, você tinha que devolver rebobinado. Senão detalhe, muito. Você alugava três, levava a quarta de graça. Sim. E se alugava na sexta-feira, porque aí você podia passar 4 dias com o VHS. Exatamente. Se alugava fita do Super Nintendo, às vezes era pirata, você podia abrir e trocar o chip. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Sim. Sim. Eu lembro uma vez, no aniversário do Catatal, eu comprei pra ele um jogo que era pra ser aquele Wild Guns. Uhum. Que era um faroeste, cada um jogava com um personagem da Konami. Era bom pra caralho esse jogo. A gente levou lá, na fita tava um jogo... No selinho da fita era um do Pernalonga. E quando colocou no videogame, era um jogo do Indiana Jones. E dá pra remeter também a época de arcade também, né? A gente não pegou arcade raiz, que era em boteco, né? A gente pegou arcade em shopping. Em shopping, Eu joguei arcade em boteco, hein? Eu e o Mussarela jogamos o King of Fighters 97. Aí não era na época que só tinha. Ah, não, mas era uma opção nossa de jogar no boteco. Eu lembro, por exemplo, que Sunset Riders, que saiu pra Super Nintendo... Tinha no fliperama, você podia jogar em até 4 pessoas. Sim. Mas bacana era jogado de luta, né? Sim, com certeza. Jogava Street Fighter 2. Street Fighter 2. Mas nessa época... King of Fighters. Eles não faziam o negócio que hoje fazem. Sabe aquelas máquinas de pegar bichinho? Sim. Antes você conseguia pegar bichinho. Hoje eles deixam amontoado de um jeito que você não consegue pegar. Na verdade, não é só isso, né? Tem uma lógica de programação que a garra, ela não tem força suficiente. Ela só vai passar a ter força depois que receber uma quantidade X de dinheiro. Eu tô ligado. Exatamente. Até então, ela faz carinho no bicho. É uma bosta, né? Teve uma vez, eu fiquei tão puto, eu nunca mais joguei essa merda, que ele abraçou, praticamente juntou a garra embaixo do bicho, e quando levantou, ela abriu totalmente, e o bicho ficou lá. Não, pior. Eu acho que foi em São Paulo. Pegou o bichinho, no que ergueu, pá! No que chegou lá em cima, foi como se tivesse batido em dá cima. Um soquinho, né? dá um soquinho e ele cai. Puta, cara. Mas eu coloquei por mim, a partir daquela viagem, que toda vez que eu ver uma máquina dessa, eu vou tentar. Porque vai que é meu dia. É. Mas antes era muito fácil, cara. Porque teve uma vez que eu fui com o cavalo pra Campinas, aí já era, né, depois dos anos 2000. Mas tipo... Cara, acho que eu peguei uns 5, sei lá, 7 seguido naquela porra. E hoje é tudo armado. Até hoje, a molecada fica naquelas máquinas de shopping que tem aquela chavinha que entra, gira e derruba um iPhone, tá ligado? Isso aí não serve pra porra nenhuma, né? Serve. Só que funciona da seguinte maneira. Se o iPhone vale 4 pau, a máquina precisa acumular 8 naquela opção pra liberar. É coisa de otário. Exatamente. É uma foda, cara. Eu sempre vejo, só tem coisa mais cara, assim, tipo, tem uma ou outra JBL Go, e aí tem um Galaxy S10, tem um iPhone XYZ e não sei o quê. Nunca vai pegar uma porra dessa. Não, não mesmo. Porque sempre a chavinha vai entrar torta enquanto não tiver alcançado a grana. Exato. Uma coisa também de tecnologia, aquelas maquininhas que vendia aqueles chiclete bolão. Nossa. antes era tipo 50 centavos, né, cara? Hoje você 25? Põe R$2 pra pegar um chiclete. É. E não é nem o bolão, é um chiclete comum, das merda. Mas eu fiquei feliz que a última viagem que eu... Uma das últimas viagens que eu fiz, eu peguei uma bolinha pinga-pinga lá. Pode crer. Que era da hora, tá guardado até hoje. Bonitinho. O que mais tecnologias, anos 90? Os anos 90 foi quando eu comecei a fazer meus primeiros cursos de eletrônica. Então, tecnologia pra mim, nessa época, foi quando abriu a mente pra tecnologia, né? Eu lembro, nessa época, que você tinha que me passar uns arquivos, acho que da escola, não sei... Você levou em casa um zip drive. É, exatamente. Zip drive era um disquete que cabia 100 mega, cara. Era um bagulho foda, assim. Tinha... Qualquer coisa, você soprava do lado dele e corrompia tudo. Exato. Tinha o zip drive interno e tinha o zip drive externo. Eu tinha esse zip drive externo. Você ligava na porta paralela, a mesma porta que se liga aquelas Epson LX300 lá. Dá choque pra caralho aquela merda. Aí... E... O disco era caríssimo. O disco era muito caro na época. E o maior medo é quando você punha o disco e ele fazia tec. Aí já era o disco. Tec. E aí já era o disco. Era muito sensível, era uma bosta aquilo lá. Tanto que a única pessoa na minha vida que eu vi que tinha aquela porra era você. Porque a gente precisava pra fazer backup do sistema loja. Da loja. É. E aí usava o zip drive, porque não cabia mais nos disquetes, né? O disquete cabia 1 mega, esse outro cabia 100. Sim, sim. Né? Foi antes de gravador de CD, essas coisas, não existia. Sim, não tinha. Isso me lembrou das fitas VHS e das fitas cassetes, que você tinha fita de diferentes tamanhos ali, né? O VHS e o VHS, tanto VHS quanto cassete, você tinha que tampar um buraquinho ali pra você conseguir gravar. É, isso é. Não, aquela é a proteção de gravação, né? Sim. Tanto que todas as que vinham da locadora, a linguetinha era quebrada. Sim. Até os originais que você comprava Disney, essas coisas, era tudo quebrado. É, na verdade não tinha, né? Não era, porra, era quebrado. Fita verde da Disney. Fita verde da Disney, cara. Caralho, verdade. É que sim. Porra, mano. E quando você... Não sei se vocês tinham... Não faz... Isso é pirataria, gente. Não podia fazer isso. Mas a gente fazia. Tinha dois videocassete. Você dava play em um, rec no outro. Ô, tinha pra caralho isso aí. A gente chegou até em casa, mas nunca funcionou direito. Que é o... Pra ripar DVD. Sim. De fita pra DVD. Eu não lembro essa porra. Tinha em casa. Ele tinha a entrada de fita e a entrada de CD. Pra DVD. Já fazia conversão direto. Já fazia conversão. Que no shopping cobrava o zóio do cu. Não, era pra fazer R$80 cada exatamente. Fita. O negócio nossa é assim. Nossa senhora. E na época R$80 era tipo uns R$512 sim, hoje. Sim, sim. Não, e o legal é que a gente viu o nascer... E a morte do CD, né? Sim, sim. Sim, sim. Inclusive, um dos primeiros gravadores de CD que teve na época da escola foi meu. E eu vendi CD pra caralho na época. Sim, você copiava. Eu lembro, eu comprei CD do CD. Você copiava CD de jogo. Mano, sim, fazia CD do PlayStation. CD sim. De clipe também a gente fazia. VCD de putaria já fiz. Nossa. A gente estudava no aqui em Matão, né? A gente estudava no Adelino. Tinha uma loja na esquina, ela cobrava R$15. A gente saía da escola e passava lá. Não, não. Vou falar, aqui já não existe mais, né? Visão Informática. Sim. A gente passava lá, cobrava R$15, a gente pedia de manhã. À tarde tava pronto. Quantos jogos não comprei, é né? Mágico, né? Mágico. Mágico. E eu lembro. Magic. Teve uma vez que eu baixei. Eu me arrependo disso, viu, crianças? Isso é protesto, na verdade. Eu protestei. Driver 2. Eu gravei numa mídia tão porca que assim que saiu, eu coloquei no PlayStation, ele não funcionou, eu tirei, ela tinha descascado. Cara, isso a gente já contou em episódio, mas não sei se o Henrique já ouviu. Da loja chinês que a gente ia lá em Jacareí, que ele tinha o catálogo com várias capas de jogos. Você falava, eu quero esse, esse, esse. Não, vou lá buscar na outra loja. Ia, porra, ia queimar a mídia lá, né? Sim, com certeza. Voltava, ele tava lá colocando o encartezinho, tá ligado? Te entregando. Mas era legal que ele fazia, né? O encarte da frente, do fundo ali. Uhum. Alguns das mídias ele colocava a etiquetinha. Exatamente. Outras escrevia no canetão. Quem nunca teve a experiência de ir na banca de jornal comprar CD de jogo? Ah, o Dark Colony que eu peguei foi assim. CD Expert. CD com sei lá, 200 ROMs. Sim. Ou com esse demo. CD de demo. CD de demo. Tomb Raider. Eu lembro nitidamente de um CD de demo do Tomb Raider, cara. Pode parecer doença, mas tinha um mod que deixava ela pelada. no computador. Tá, ô Suede, você não falou nada até agora. Por que você me puxou pra agora? Não, eu queria saber como que eram os isqueiros nos anos 90. Os isqueiros no ano 90? Porque deve ser a única tecnologia que você teve nos anos 90. Você não falou nada até agora. Eu tenho uma conexãozinha de isqueiro pra falar nisso, mas enfim. Eu peguei essa questão de jogo. Eu lembro até não, hoje, cara. Não, isso é de jogo. Lembra de outra tecnologia aí? Ó, não, mas a maioria vocês já falaram. Eu passei pelo Super Nintendo, eu passei pelo aluguel de fitas de Super Nintendo. Telefone de rodar. Telefone de rodar é mais antigo, ficha. Gente. Cara, orelhão de ficha. Orelhão de ficha. Aliás, eu tava vendo os stories do Carlinhos Troll e ele falou que ele tá inconformado porque ele falou pro filho dele, ó, o orelhão. E o povo começou a zoar ele. Ah, não, porque é telefone público. Telefone público, caralho, gente. É orelhão. Uma coisa que eu tava comentando com a menina que trabalha comigo, trabalhava agora, e ela é bem mais nova que eu, e eu tava falando que antigamente o terminal rodoviário de Matão era onde tem uma concessionária de carro lá. E era, sim, grande pra caralho. Era lá inteiro. Né, e pra entrar lá, tinha você dois, usava, né, uma ficha de plástico. Você colocava na catraca, entrava, e lá você podia ir pra qualquer ônibus que você quisesse. É. E era bizarro, porque era uma ficha de plástico que começou a usar no orelhão depois. E aí você podia usar tanto pra pegar o ônibus quanto pra fazer ligação. Você botava umas três assim no orelhão e fazia ligação. Mas era legal, porque você tinha a ficha que tava escrito local, uhum, e uma ficha escrito DDD. DDD. Verdade. Era porque a ficha DDD era cara pra caralho, uhum, e a local você tinha rodo, né? É. E a mesma ficha também que você usava... Caralho, a ficha de metal que você usava no orelhão antigamente era a mesma que você usava no bar pra jogar bilhar e a mesma que você usava no videogame, no arcade. É verdade. Caralho, é verdade. Era aquela com ranhura que você enfiava. Sim, no... sim. É verdade. Olha que coisa. Não existia esse negócio de cartão, mas a gente sempre usava o 90-90. Isso, lógico. Lógico. Aí que mudou pra 90-DDD, né? Eu tenho um amigo que na hora que a mulher falava... Como que é? Diga seu nome e a cidade de onde você está falando. Ele falava. Ele falava? É. Toda vez ele falava. É. Eu vou não falar. Sei se vocês... Vou falar. Ele falava Guilherme Matão. Olha aí. Ah, sim, ó, o que vai casar amanhã. É. Afinal de contas, só tem um Guilherme Matão. Exatamente. Né? Guilherme Matão. Foda-se. Tá aí. Desliga. Por falar em telefone, né? Tivemos nessa época a privatização da Telesp. Amém. Onde uma linha telefônica custava R$20 mil. Faliu muita gente que estava investindo em linha telefônica. O povo comprava a linha e alugava a linha telefônica. O número em Matão começava com 82. Sim. Depois eram seis dígitos. Depois passou para 282. Eu peguei essa época. Agora depois, 3382. 3382. Hoje nem isso, tem 39 não sei o que é, lá. É, agora já furou tudo. Mas você falou o negócio do telefone de disco. Sim, o aquele telefone da rotina. De disco tem aquele vídeo do Justin. Ah, sim. Que o pai do amigo nosso, esse amigo nosso, ele tem um sério problema por causa toxicológico. De drogas. Uhum. O pai dele filmando ele. E falou, não, faz uma ligação aí. E ele tentando apertar. Porque tinha os buraquinhos, né? Sim, sim. E ele tentava apertar esses buraquinhos. Ele, oh, tá quebrado, não vai. Daí o pai dele, não, tá dando linha? Tá, então não tá quebrado, tenta aí. Não, não vai. Daí o pai dele falou, não, porque eu vou deixar isso daí que vocês estão gastando demais o telefone. Eu recebi esse vídeo de um cara do Rio de Janeiro. Esse cara não sabe que eu conheci esse moleque. Então chegou aleatoriamente no curso do Márcio Seixas. Um cara que eu conheci no curso do Márcio Seixas, do Rio de Janeiro, cara. É um Felipe Smith dos tempos antigos. É o Felipe Smith dos tempos antigos, cara. Eu não sei se você lembra, mas tinha, exatamente por conta de custo, que era caríssimo, tinha uma chave no telefone. Puta, sim, é verdade. É verdade, puta. Onde você não conseguia fazer a rodinha do telefone girar, mas você conseguia bater no gancho e discar o número que você queria. Puta, sim. Quantas vezes, só pra ser otário, eu não discava o número assim. Mano, tem chave em geladeira, né, cara? Geladeira domiciliar, não é nem geladeira de freezer e tal. É engraçado porque a mãe de uma amiga minha trancava a geladeira porque falava que ela tava ficando gorda. Tá precisando trancar a geladeira da sua casa, hein, Henrique? Tá, só era um. Você tá voltando a empurpetar agora. Tá quase voltando 20 quilos de novo, você é louco. Ainda falando de tecnologia, mas agora pra finalizar a tecnologia, quando a gente tava lá nos anos de 1999 existia dois sérios medos: o apocalipse e o bug do milênio. Exatamente. O bug do milênio, que era um negócio... Como que ninguém nunca pensou nessa merda antes, né? Fala aí pro povo. O que era o bug do milênio, exatamente? Que até então todo mundo considerava... igual hoje, assim. A gente não fala... A gente não escreve 2019, a gente escreve 19. Só que a gente tá batendo já o 98, 99. E aí, o que vai virar? A maioria dos computadores, o pessoal tinha medo de bater 00, voltar pra 1900 e apagar tudo. Exato. Porque o pessoal não salvava a data... com o número inteiro, né? É, salvava tipo, só 1999. É, mas por computadores, entenda, caixas eletrônicos, computadores de bordo, de avião. Sim. Era tudo, tudo. Não, sistema bancário, né? Já funcionava em cima de mainframe então, e tal, essa parte. De zerar a conta do banco, sabe? Era um negócio... E aí, spoiler, não aconteceu porra nenhuma. Sim. Exatamente. Se você quiser depois aproveitar a política e zerar a conta no banco, tem Collor aí, né? É verdade. Era só, você não precisava do bug do milênio, você precisava do presidente do milênio. Exato, você precisava só do presidente, ele zerava a sua conta também. E logo, CPMF, enfim. Mas o bug do milênio foi um negócio engraçado, né, cara? Porra, o povo pensou que o mundo ia apagar, saca? Sim. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Porque as pessoas pensaram, realmente, pode começar a contar de novo ao invés de... É. Simplesmente, você, né? Você pode só adicionar o resto dos números ali. Exatamente. E continuar, né? Ou a gente põe 100. É. Saca? Que bosta, né, mano? Não, mas mesmo se fosse 100. É verdade, é zero, tá certo. Que bosta. E eu acho que é assim que a gente termina o bloco de tecnologia. É? Que bosta. Ok. Bom, pra finalizar, eu acho que é... Eu coloquei aqui pra gente falar da geração, mas não no sentido comparativo, mas no sentido saudosista. Como era bom aquela geração. Como era bom não ter que se preocupar com dinheiro e coisas assim. Aquele bullying maroto da época de escola. Toda criança é assim hoje em dia. Exato. E eu falo pra não comparar, por quê? Porque a gente vai ter outro podcast que seria meio que um conflito de gerações. Essa questão do bullying, se a gente for entrar, a gente vai comparar. Porque hoje em dia é muito mais pesado. Uma coisa assim, não comparando, mas igual eu ia falar das matinês aquela hora lá, mas como acho que eu fui o único a ter um pouco de contato com isso, como naquela época a gente não tinha um acesso à informação tão rápido e tão em grande porte, as coisas simples eram mais gostosas. A gente vivia mais. É. Então eu lembro assim, tipo, uma criançada num lugar, num ambiente, tocando música eletrônica, música infantil, e todo mundo lá, bebendo refrigerante. É. E dançando, era assim, tipo, era uma coisa tão assim. Que hoje, se a gente parar pra ver, é uma coisa tão bizarra, tipo, nossa. Hoje criança... a molecada da nossa idade naquela época sai pra pegar gente. É, molecada na frente do Açaí, quanto você não vê de molecadinha de 13 anos se catando lá na frente do Açaí? Exato, cara. O pessoal hoje em dia quer crescer muito rápido. É. A gente queria ser os Power Rangers, sabe? Exato. É, os 13 preferência anos... o vermelho, que era o líder de todos eles. O branco, que era excluído. O verde tinha o dinossauro mais da hora. Então. É, isso é. Tocava ele flautinha, tinha... ele brotava dentro do mar. Exatamente, ele tinha flautinha. Pam, pam, pam, pararam. Caraca. Mas, tipo, realmente, as crianças são menos crianças. Elas têm um tanto de informação e elas formam opiniões tortas muito rápido. Sim. E elas acabam não sabendo abstrair o que elas têm como informação, sabe? Então acaba que elas vão crescendo já pessoas infelizes. A gente passou a ser infeliz só depois de grande. Não. Quando eu era criança, a gente, né... É que hoje em dia também, por causa de rede social, essas coisas, tem bastante da questão de comparação de vida. Do tipo, minha vida não é tão feliz quanto a do outro porque ele só viaja, sendo que o cara tá postando a mesma foto de viagem faz séculos. Exato. E na nossa época, foda-se, a gente conversava com os outros, você fez tal coisa, duvido, você não fez, sabe? Tinha mentira pra caralho, tanto abraço cavalo. Nossa senhora! E a gente não se importava, sabe? A gente só queria chegar em casa e assistir o Cavaleiro do Zodíaco e, sei lá... Exatamente. Ser acertado por manga, pelo mussarela na piscina de casa. Chegar em casa e encher o cu de dadinho e dormir. Dadinho é coisa que a gente não falou, né, cara? Mas sim, nas comidinhas, né? Só um adendo também aos pokémons que vinham no Guaranazinho. Sim. Nossa! Aquelas coisas mais Chernobyl que você. Aquela tampa em forma de pokebola, exato, né? Exato. Mas era... Era muito foda e a gente não tinha pressa de nada. Isso era do caralho. Isso era bom, o tempo passava isso muito era diferente. Do caralho. A gente aproveitava mais as coisas. Eu acho que por falar estritamente da geração, né? A gente acaba caindo na comparação. A nossa geração, ela foi uma geração que ela viu a estrutura que tá hoje se formar. Né? Sim. Do mesmo jeito que a geração dos nossos pais viu a mudança de ditadura, de governo e tal, a gente viu a era da informação. A era da informação acontecer. E a era do controle midiático, do tipo, antigamente era tudo na louca, tudo mudia. Hoje em dia, você não pode mais fazer propaganda pra crianças, você não pode mais passar mulher pelada em horário nobre. Onde já se viu isso, não poder passar mulher pelada em horário nobre? Exatamente. Começou a desandar depois que você, pelo controle remoto, trocava o canal. Quando você tinha que ir lá, mexer no UHF, né? Rodar a rodinha pra trocar de canal, você valorizava assim mais o canal. Ruim. Valorizava mais o canal. E ainda assim fica ruim o canal, né, cara? É, exato. Você tinha que colocar aquele booster, aquela caixa branca pendurada na antena. Exatamente. Que é um amplificador de sinal. Então é foda. Foda. Sinto saudades. A gente foi, acho que a última geração. É difícil chamar de tecnologia, o que a gente tinha antes, visto o que a gente tem hoje de tecnologia. Sim. Então a gente foi, acredito que a última geração desconectada. Sim. Não, com certeza. A gente viu o celular nascer. A gente viu. Exato. Eu lembro, o primeiro celular que teve em casa era um tijolo, era bem maior que esse H6 aí, tanto em espessura quanto em comprimento. É porque... E a bateria durava uma hora. Sim. E uma hora stand-by. As trocas de gerações são o quê? 10 anos? É, acho que é por aí, 10 então, anos. Aí depende do que você considera. A troca de geração tecnológica tá sendo muito mais curta. Não, já faz um tempo que tá curta. Depois dos anos 2000... Depois de 2010, então, a coisa começou a crescer muito rápido. A gente tá falando 2010, tá ligado? Não, sim. É, a partir de 2010 começou, tipo, 5 anos, tá ligado? Era foda. É. Vamos finalizar, porque tá dando saudades. Deu bad, né? É, deu uma bad. Vamos finalizar, peraí. E, infelizmente, chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem acompanhando a gente nas próximas semanas, ok? Vamos pedir para vocês avaliarem a gente no iTunes. Se você não tiver nenhum aparelho da Apple... Filha da U! Se você não tiver nenhum aparelho da Apple, não se esqueça que você pode ajudar a gente compartilhando o nosso podcast. Porque, né, a gente tá no Spotify, chama os amigos, se você, né... Ah, pô, mas meus amigos não tem agregador de podcast, estamos no Spotify. Não deixe de ajudar a gente no PicPay também. Logo, talvez quando sair esse, a gente já tenha comprado um ar-condicionado. Então a gente precisa de dinheiro, certo? Porque a gente faz isso porque tá batendo 40 graus aqui no fim do inverno. O Google tá avisando que a gente pode morrer a qualquer minuto por causa do calor. De hipertermia. Isso é uma sacanagem. Pokémon Go pergunta se eu estou seguro por causa do calor. Exatamente. Sério? Sério? Pior que é. Caralho. Pior que é. Eu te mandei uma carta, você abriu? Não abri ainda. Filho da puta. Tá, a mochila tá cheia. Eita, cara, essas mochilas de criança. Hã? Ah, pra quem pega referências. Boa. Enfim, mas... ajuda a gente no PicPay, porque a gente precisa mais do que nunca dessa grana. Porque, né, a gente comprou um ar realmente aqui onde a gente vive, num lugar que não tem janela, que é o caso do estúdiozinho. Não tem como, né, conviver. Impossível gravar. Não existe vida inteligente. A gente gravou do final do ano passado pra lá no estúdio. Já foi o caralho. E puta merda, a gente teve que pausar umas 3, 4 vezes porque a gente tava lavado de suor. Exato. Então, não deixe de ajudar a gente no PicPay. Além disso, se você quiser mandar um e-mail pra gente, envie no contato@locomotiva26.com.br. Lembrando que a gente não tá mais fazendo leitura de e-mails, mas se de repente for um e-mail que, né, a gente acha, pô, esse e-mail é da hora, hein? Esse e-mail vale a pena. Porque a gente tem, né, enfim. Manda um e-mail pra gente. Vale lembrar que novos podcasts vão surgir, se é que já não surgiram. E eu acho que é isso. Vamos grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp. Entre no nosso grupo do WhatsApp, link no post. E eu acho que é isso aí. Henrique, eu acho que... O que a gente pode falar do Henrique? Ah, já tá meio fixo, né? É. Você não sabe, mas a gente tava conversando isso, Henrique, neste momento, de você ficar fixo no Um Trago com Deus. Olha só. Olha só. Que delícia. Você topa? Mas com toda certeza. Olha só, que lindo. Então temos mais um integrante no Locomotiva 26. Aê! E mais um podcast. Exato. Muito obrigado pra todos vocês que cederam suas cavidades auditivas. E até a próxima semana. Paga a boquete pro bonde. Casa de massa.